Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Faze Afrojack. Energia. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Agora a Bozzano oferece o desodorante Bozzano Extreme, com 72 horas de proteção. Uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Bozzano, jeito de garoto, cuidado de homem. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra Eteriza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa Bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Começou a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. Em nome de Bozzano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de KFC, quer saber onde tem um frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. BV Financeira, crédito com desconto em folha. Ligue 3637888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol, tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos. E aí, Domênico? Oi, bebê. Tudo bem aí com os senhores? Bom. Estamos aqui, né? Nós, né, Dudu? Tudo em ordem. Só nós? Nós, né? Cadê o resto? Cadê, véio, os mancheteiros? Isso aqui virou uma zona, velho. Não tá bom a gente? Tá bom, mas o estádio, ele é beleza, composto. Beleza, Domênico. Beleza, cara. Brincadeira, não, véio. Tá ótimo, só que você o estádio... Isso, não, mano? Não, o estádio... Quer dizer, nossa, só isso aqui hoje mesmo? Não, não, não, eu não disse isso, não disse nesse tom. Eu quero dizer que o estádio é composto de várias pessoas. Te amo, Domênico, tô brincando. Que ultimamente, sei lá, né? Sabe da história, por exemplo, quando eu tinha... Aonde tá o Sombra? Eu tô sentado na porra da madeira. Então. E o Benja? Eu tô dando, tô então, porra. O Benjamin tá aí na rádio. Eu tô dando. Não, tá dando. Seu Bento e o Mota. O seu Bento tá na Jamaica. Bento. Não, o Mota está no pedágio sem parar, que está começando nesse momento, lá na Smart Garage Itaim, que fica na rua Clodomiro Amazonas, número 1189, no Itaim. Tá em Bibi. Você sabe da passe história. Passe por lá, você vai ganhar bonés, camisetas, mano, da Energia. Ó, então repetindo. Smart gostei, gostei. Garage Itaim, rua Clodomiro Amazonas, número 1189 no Itaim. Pedágio legal, sem parar, bacana, rolando, hein? Tá bacana. Rolando o pedágio sem parar. Certo, senhores? No Itaim? Tudo bom. Itaim. Você sabe da história do... Quase que falhou. Eu morava perto da rádio aqui quando ela era lá no outro lugar lá. Sim. Na Doutor Arnaldo. Doutor Arnaldo. Eu morava ali na Teodoro Sampaio. Certo. Um abrigo. Certo. E eu ia... Brincadeira, eu morava num prédio ali. E eu ia quase todo dia, não todo dia não, uma vez por semana eu ia assistir o Estádio 97. É. Né? Com 17, 18 anos. E o meu sonho era ser o Domênico. Ah, é? Verdade. Mentira, conseguiu realizar? Tem um amigo meu, para, Thiago mentira, Pato, aí. E o Leandro Baldaquen, que inclusive é repórter de outra rádio, eles podem comprovar que a gente ia mentira, assistir. Mas eu botava no meu caderno, Rude Gato com dois T's. Ah, mentira, mentira. Meu sonho, e eu ficava com vergonha lá, queria imitar, eu imitava o Lombardi na época. E eu falei, um dia eu consegui, porque a galera ficava aqui dentro do estúdio, ouvinte, eu lembro disso. Sim. Vamos lá, ele contou a história. Não, mas era não acabei. Mas era na doutora Arnaldo. Doutora Arnaldo, a galera vinha entrando. Certo. É. Eu lembro que o Domênio ficava olhando feio, pô, fedor do caramba de ouvinte aqui. Ele falava isso? Aí no final do programa eu entrei... O Domênico falava isso? Não, ele pensava, mas quem é fã sabe, né? Ah, tá. Aí no final do programa eu entrei e eu consegui fazer um... Tipo, ele imitou o Silvio e eu fiz o Lombardi, cara. Eu fiquei sem dormir uns 3 dias. Isso, mano, é verdade. Mano, diga. A história foi contada. Qual é a chance de ser uma história verídica ou não? Não, mas o Rudy ia mesmo. Sim, mas ele ouviu sobre a história. É que ele ia, sabe? A história no completo. Esse áudio fica aí. Quieto aí. Na história no completo. Qual a chance de ser verdadeira... No na totalidade das coisas que ele contou. Olha, o Rudy, ele não costuma mentir, mas nesse fato, eu acho que ele inventou. Inventou. Eu acho que ele acabou inventando. Ele ia, isso é certo. Tá. Agora, claro. Que gostava de mim. Claro que a pitadinha. Aí não, né? Aí agora. Eu juro que é verdade. Eu juro por Deus que é verdade. Vamos às manchetes dos times. Palmeira. Vovó, a vovó chegou pra passar o gol. Fala de nós, vovó. Vamos no supetão aqui? Vamos lá, vovó. Eu fiquei sabendo agora das manchetes. No supetão? No supetão. Ah. Aí, vovó. O que acontece? A manchete do líder podia até ter uns barulhos de Condor, de Andorinha. Do que é o paraíso, né? Paraíso, estamos no paraíso por enquanto. Um barulho bonito. Não tem, o que tem é o seguinte: o Palmeiras vai pegar o América de Natal. Domingo. América de Natal, sua... América de Minas. Mas as manchetes do Palmeira é... É. Hoje vai jogar sem o Romero. Não, como e assim? Tem tudo pra ganhar do Galo. Romero é do Corinthians. Mas hoje a gente é com o irmão. Vai torcer pro Corinthians, olha lá. Claro que vai. Vai torcer pro Corinthians, danada. Vai torcer pro Galo perder. Vai torcer pro Corinthians, né, ô velho danada. Vai torcer pro Galo perder. Nós não dependemos do Corinthians. Não depende, mas é sempre bom. Mas reza mesmo aí, porcada. Reza mesmo. Não precisa, Dependemos. Reza mesmo aí. Olha, não sei não se vai entregar, hein. Filho. É ruim mesmo. Você gosta de entregar as coisas aí, você aí, viu? Agora, duas coisas. Reza aí, bisca. O Dudu, jogador do Palmeira, que volta contra o América do... De Minas. Do Minas, isso. Isso. Ele... América do Queijo, pode falar assim que eles América gostam. Do Queijo. Isso. O Palmeira tem que pagar ainda 50% do valor dele pra ter ele em... Definitivo? Isso. Dudu, mas não é definitivo do Palmeiras? Não, mas tem que pagar os 50%. Pagou uma puta de uma grana por ele? Sim, mas o Palmeiras tem a... Porque é o seguinte, se outro time vender os 50%, certo. Ele pode ir embora se ele quiser, acabando o contrato. Ah, é? Então o Palmeiras queria no totalitamento do... Total. E ainda... E a... Quanto custa? Ah, eu já não sei. Uma grana, hein? Ah, fui pego de sorvetão aqui, né? De sopetão, vovó. Sopetão. Então, só isso do Verdão? Não, peraí. E o Palmeiras ainda não fechou esse valor. Outra coisa é o seguinte. Outro detalhe do... É legal falar de nós, viu, vovó? Tô achando legal. Tá. Tá bonito, viu? O quê? Eu? Não, o tio... A senhora sempre foi bonita. Domênico. A vovó é bonita na sua essência. Não usa calcinha. Também... Mas é bonita na essência. Não. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Por dentro, é isso que não, eu queria dizer. Não, nem por dentro. Bonita. Eu fiz raio-x, tá tudo por dentro. Ela é coitada. Vocês também ficam. Essa véia parece que fez gargarejo com ácido. Não, que iva. Ah, eu fui fazer outro dia dissonância magnética. Os senhores têm que respeitar as pessoas de mais idade. Eu fui fazer dissonância magnética outro dia. Fica daí. O que deu lá, vovó? Ah, não deu nada, mas é um barulho horrível, viu? Machucou tudo. Entendi. O tímpano. Viu, coitado da vovó? Ficam falando mal da vovó. Você gosta do zagueiro paraguaio do Palmeira? O Mina? Bom. É bom, né? Gosto. É colombiano, se escrota. Deixa ela falar do jeito dela, é colombiano. Então, se o Barcelona quiser ele, é só avisar o Palmeira e pagar 9 milhões de dinheiro da Europa. 9 milhões de é um de acordo euros? Que já tá... Mas 9 milhões de euros? É. Desde que ele veio do Atlético... Já tinha acordado? Não, vamos deixar ele... Já estava acordado, o Mina, né? Tem que ficar para disputar a Libertadores. Mas se o Barcelona falar vem agora... Vem o Catso, eles que esperem. Eu também acho. Pô, que porra é essa aí? Que Palmeira é isso, não tem muita coisa que tá tudo lindo. Tá tudo maravilhoso, né, vovó? Então tá bom. Esse é o valor que o São Paulo pagou pelo Maicon, não foi? Porra. 9 milhões? Acho que sim. Mas envolvendo... O Mina é, jogador, o Mina é melhor, então, hein? Mas o São Paulo, eu tô falando esse valor já envolvendo os dois jogadores que o São Paulo colocou à disposição também. Certo. Bom, é isso aí. Santos. Vamos lá, Santos. A RG vai me ajudar. Engraçado que toda vez que o Santos vem, o senhor fala que não tem time, mas sempre tem aí, Santos. Que eu vou arrotar, o senhor também. Ó, oh, que isso? Não, não, não. De que fogo, isso? Né? Zaidão, não. Não, não, não tava ruim. Não faça isso. Ô, oh, RG, boa noite. Aí, Azedão. Você parece o Pelé, né? Esqueci, é santista e só fala besteira. Quem então tá toma um cartão trouxa. Amarelo aí pra você. Isso, já amarela. Boa, juizão. Boa. Boa. Boa, juiz. Eu não tenho medo de intimidação, não. Cuidado. Que é hoje, hein, Zedão? Fala, Zedão. É hoje, fantástico. Hã? É. Fantástico, aí, Domênico. É não, hoje, só perguntei. É, vai ficar a diferença pra 6 pontos hoje. E o Lucas Lima não joga. Não me pergunte por quê, que eu não li a manchete inteira. Quem que é hoje, RG? Hoje é quem? Desculpa, Santos. É seleção, Zedão. É, exatamente. Evidente. É, vai pegar o Fluminense. Onde? Lá o cara? Não, em Vila. É, no maior estádio do mundo. Em Vila. E o Jean Mota vai usar 10. O que foi? Tá com dor de dente aí, ô? Não, tô olhando aqui, mano, as notícias aqui. Jean Mota vai jogar aberto, mas com a número 10. E no lugar dele, nosso craque. Vecchio. Oh, muito o bem. O craque do Santos. Nosso craque, velho. Não. Momento. Futebol. Jogo importantíssimo hoje pro Peixe, né? Como sempre será daqui até o final do campeonato. Lembrando que o Santos no primeiro turno foi lá em Fluminense e deu um sacode nos quanto caras. Quanto foi lá, RG? Se não me engano, 4-2, Dodô. Lá? Caraca, hein? Primeiro jogo. Mas é diferente, né? O Flu tá aí, uma hora você pensa que vai disparar, aí ele dá uma caída, aí você pensa que ele vai cair, ele dá uma disparada. Quer dizer, então vamos ver o que nos reserva hoje. Mas contamos aí com os deuses do futebol para nos ajudar na Vila Belmiro aí a conquistar mais 3 pontinhos. O é isso aí, Santos ganha de 4-2, você tem razão aí, gente. É isso, né? Foi 4-2. Ó, pera aí, como é que chama mesmo? Quem? Domênico. Domênico. Você me respeita, hein? Eu não esqueci. Me esqueci, senão... Fala aí, beijo. Você é parceiro. Presta atenção. Para tudo aqui. Você me respeita, porque senão sabe o que vai acontecer? Você não fala mais no programa. Não. Quem tá aqui sou eu hoje. Me desculpa. O sombra gosta de você, ele é puxa saco. Eu não sou, não. Igual de jornalista. Então você olha pra mim quando eu falo pra você. Olha na minha cara, ô trouxa. Oi. Tá? Você tá me intimidando assim. É. Ó, o Santos vai lá, RG. Deixa eu rir. Vai lá de Vanderlei. Bom. Vitor Ferraz. Bom. David Braz. Vai. Luiz Felipe. Bom. Zeca. Bom. Renato. Bom. Thiago Maia. Bom. Jean Mota. Bom. Vecchio. Bom. Tudo é bom. Copete. Bom. E Ricardo Oliveira. Muito bom. É isso aí. Messi. Não. Neymar. Hoje não. Tá, não. Suárez. Tá na seleção. Cara, tudo é bom, hein? É, hoje não vai ser fácil não aqui, viu? É, né? Dois convidados arrogantes pra caralho. Hoje? Bom, esse é o estádio 97 na Energia. Só isso, né, RG? Só isso? Só isso. Bora. É o jogo e o jogo 21 horas. Então tá bom. Estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de KFC, troféu KFC, o frango mais gostoso da rodada. Torça pro seu goleiro não ganhar, hein? BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E em nome também de Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra, é gol! E agora, meus amigos, deixa eu falar aqui. Olha só, já sabe, né, que esse mês agora é o mês do Dia das Crianças, não é verdade, RG? E muita gente está com dúvida ainda. Sobre... que é que vai dar de presente nesse Dia das Crianças? É duro, hein? Molecada, né? Para os seus filhos. Tá difícil, velho. Tá difícil. Então é o seguinte, olha, você tem que fazer... Faz o seguinte, faz o Unidunité. Unidunité. Isso, mas é o Unidunité do Buscapé. É isso mesmo. Você acessa buscapé.com.br e responde um quiz divertido e ele te dá sugestões de presentes para cada perfil de criança. Tudo pelo menor preço. E você ainda pode baixar grátis um paper toy personalizado. Sabe aqueles bonequinhos de papel para montar? Pois é, no Buscapé você encontra dezenas de modelos para você escolher e também fazer o seu. Já pensou, hein? Acesse agora buscapé.com.br, monte seu paper toy e acerte em cheio no presente. Aproveite no Dia das Crianças, dá um busca no Buscapé. Dá um busca, dá um busca, dá um Buscapé. Estádio 97 aqui na Energia 97, continua. Estádio 97. Spring for me, Corinthians! Ah, Coringão, é aí tudo é nosso mano, hoje, ele que hein? Manja. O Vamos mano lá. É o cara que é amigo do presidente, ele deve ter as melhores informações. Manda ver, mano. É, O negócio é o seguinte, hoje tem Corinthians Atlético Mineiro na Arena Corinthians. De três jogos que nós fizemos lá contra os mineiros, Domênico Gato, foram três fumos nos caras. Mas como assim? Foram três fumos no Ganharam Atlético Mineiro. Ganharam três? Sim. Já jogou três vezes lá com eles? De três jogos, duas pelo Brasileiro, uma pela Copa do Brasil. O Corinthians passou o babão empatou. Nas três vezes, não. É. Só fumo, velho. Então tá chegando a hora, né, mano? Isso mostra que o retrospecto é favorável a nós. Não tá chegando a hora. Você quer que o Atlético ganhe? Ih, vai te catar, vai te catar. Tá chegando a hora, velho. O barato é o seguinte, Domênico. Se o Santos hoje ganhar e o Atlético não ganhar, o Santos fica a um ponto. Então, tá chegando a hora de continuar. Você quer que o Corinthians ganhe hoje? Não. É que o RG falou, vocês não entenderam. Eu entendi, mas é o RG que a gente fala, vocês... Entendeu? Porque me deu a impressão que chegou a hora do Atlético ganhar. Tá chegando a hora de continuar. Então tá, deixa como tá isso. Entendeu? Entendi. E o negócio é o seguinte, Domênico Gato. Então, o time do Corinthians já tá pronto pra hoje? Não. Por quê? Vão sim, lógico que vão. Só um minuto. Nós não dependemos de vocês. Não, mas vocês vão torcer. Só um minuto. Eu te conheço. Então, eu sinto fraqueza no seu olhar. Não tem fraqueza nenhuma aqui, filho. Lógico que é, tá tudo cagado, eu tô ligado. 52, o Atlético 57. Você sentiu fraqueza no olhar dele? Desculpa, RG. 52 pra 57, quantos pontos são, RG? Então dane-se ganhar ou perder. Mas ainda tem mais 30 pontos em disputa. Eu quero que vocês se danem. E você sabe que o Cuca não vai segurar até o final, porque ele não tem psicológico pra isso. Mano, você vem falando isso. É a primeira titubeada. Mano, você vem falando isso. Eu não sei se o Bá tá anotando. Tá anotando. Você vem falando isso desde que era a primeira, o primeiro turno. Sim. Então eu vou te falar. Palmeiras não... Domênico Gato. Eu tô ouvindo, RG. Ah, o Palmeiras não segura mais. Agora chegou a hora. Então deixa eu te falar. Ô, Paquitão, o barato é o seguinte. O gás tá acabando, mano. Não então, tem mais. Então vai vendo. Fala da fraqueza. Fala da fraqueza. Ele tá fraquejando. Eu vejo a boca trêmula. Eu vejo... Quem que tá fraquejando? Ué, torça eu? Pra... Eu? Em primeiro lugar, fraquejando? Você tá de brincadeira. Não, mas torça pra ser fraqueza. Porque se for doença, é pior. Porque eu vejo sua boca trêmula. Você só pode estar de brincadeira. O negócio é o seguinte. RG número 2. Tão bem no estádio, mas é que RG hoje. Número 2. O negócio é o seguinte. Nunca. Corrida São Silvestre. Na Paulista aqui. Na de Paulista. Retinha. Todo mundo é atleta. Na retinha. Na descida da Consolação. De novo o Superman com a capa tá em primeiro, velho. Engraçado. Que... Aí eu quero ver no final da prova, na subida da Brigadeiro, quem tem garrafa vazia pra vender. Mano, eu vou fazer o seguinte. E aí vai faltar gás pra vocês. Eu vou fazer como você fez com nós. E muito... Não, tem. No mercado, imagina. No mercado você tem que devolver o casco. Olha aqui, de plástico. Não. Tem casco pra você devolver no mercado. Cadê a buzina? Tem mesmo. Então o barato é o seguinte. Eu vou fazer que nem ele fez com o RG algumas rodadas e que nem fez em todas as rodas com sombra e com moto. Quer dizer, você é meio paga-pau. Não, eu só falo paga com pau. Quem tá no G6. Nem viu, no G6 agora. Só com quem tá quer no dizer, G6. Você não tem personalidade. Então, quer dizer, você não tem personalidade. Vai tentar G6. Os arrogantes dos convidados. Você fala G4, eu falo G6. Você não tem personalidade. Quer dizer, você me embala. G6, tá? Só com você com 80 anos de rádio precisa me embalar. Eu só converso com G6. Paga-pau. O negócio é o seguinte. O Corinthians hoje é RG número 2. Ele precisa vencer o Atlético Mineiro. Sim. Não é pra prejudicar o Atlético e beneficiar o Palmeiras. O Corinthians precisa jogar por ele próprio no Campeonato Brasileiro. Lógico. Essa sexta vaga que eu vejo em aberto ainda, ocupada hoje pelo Atlético Paranaense, o Corinthians tá a um ponto de distância. Então dá pra buscar sim essa sexta vaga. Eu acho que os cinco primeiros ali, Palmeiras, Atlético, Flamengo, Santos e Fluminense, eu acho que os cinco já estão garantidos na Libertadores. Porque se Fluminense? Você parar pra... Fluminense, sim. O Fluminense ele cresceu garantido, num momento importante. Não, eu acho que o Fluminense ainda tá. Muito... O Fluminense ele cresceu num momento bom do Campeonato Brasileiro, Domênico. E aí tem alguns jogadores aí. Santos, aí. Não, mas é que tá, Benja. É um confronto direto hoje pelas posições, mas pela bola que o Fluminense tem jogado, inclusive o Scarpa, tá sendo extremamente decisivo. Há quatro eu jogos acho atrás que... a torcida tava chamando o Levy de burro. Não, mas aí é meia dúzia de bocó. Mas é que o Fluminense. O Fluminense cresceu num momento importante. Não, mas o Fluminense, RG, se você pegar o retrospecto dele. Tem não, sido as bom. As últimas partidas, sim. Ué, das últimas cinco partidas, eles ganharam quatro. Não é bom esse retrospecto? Tem sido bom as últimas cinco. Aí que tá. Então, querendo ou não, RG, o Fluminense ele cresceu num momento importante do Campeonato Brasileiro, ao contrário do Corinthians. O Corinthians ele começou bem e agora tá despencando pelas tabelas. Eu vejo que o Corinthians ele tem potencial, sim, ainda mais agora com a abertura dessa sexta vaga, agora pra classificação da pré-Libertadores. Dá pra brigar, sim, aqui e na Copa do Brasil. E ainda mais diante do retrospecto favorável que o Corinthians tem em cima do Atlético Mineiro, tem tudo pra ganhar na Arena hoje. E o time, Benjamin, vai estar lá com o Walter, com o Léo Príncipe, com o Iago Balbuena. Pô, e mas o... os caras também estão desfalcados, né? Sim, já vou comentar a respeito do... E pra frente é Dátolo, Cleiton, não, mas tô falando escalação do Corinthians. Quer interromper a escalação do Corinthians pra falar Robinho, de Atlético? Fred. Vai te catar, rapaz. Então o Corinthians, tá vai, o Corinthians ele vai pra campo hoje aí com o Walter, com o Léo Príncipe, com o Iago Balbuena e o nosso querido Guilherme Arana na esquerda. O meio campo tem Camacho, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Marlone e Giovanni Augusto. E lá na frente tem o Gustavo. E a escalação do Atlético, Benjamin? É o que tem. O Mano foi hostil com você, hein, Benjamin? Não, ele pode ser. Mas hostil não, Atlético... eu tô falando do Corinthians, o maluco interrompe pra falar de Atlético. Não, porque ele falou o Atlético tá bem desfalcado, tá? Do meio de campo pra frente, ah, muito desfalcado é? O Atlético. Dátulo. Tá. Cleiton, Dátulo, Robinho e Fred. É, Cleiton não é nada do outro mundo. O Dátulo é um cara que tá voltando de lesão agora não, e é joga bom. Quando quer. É bom, bom é, Gustavo. O Fred, bom. O Fred, ele tá à disposição do meu vô, mano. Não, mano. Ah, mas é verdade, velho. Você tá elogiando o Fred aqui. O bom é o Robinho, velho. O bom é o Robinho, mano. E o Fred, entre Fred e Gustavo, você é mais o Gustavo? É que o Fred ele tem uma carreira um pouco mais vitoriosa que a do Gustavo, mas... Um pouco é, hoje mais? É pau-pau. Um pouco mais, mano. Hoje é pau-pau. Não tô julgando a trajetória do futebol. É Domênico, eu tô analisando o presente. Você gostaria, por exemplo, hoje do Fred no Palmeiras? Sim. Ah, você é mó baba-ovo. Você tá jogando... baba-ovo? Para, velho, para. Ué? O Fred morreu. Tamo lá. O Fred morreu na Copa do Mundo. O Fred, pra você, mano, seja sincero, é melhor do que o Banana? Não. Que? Mas peraí, o Leandro Banana que? Não é titular do Palmeiras. O Fred é banco do Banana. Para. O Fred não é melhor que o Leandro Banana? Mas peraí. Você é muito fã do Banana, para. Mas peraí, aí você tá pegando... Não, você tá pegando um jogador que não é titular. Eu tô falando em termos do ataque titular. Não é. O ataque titular do Palmeiras é Roger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus. Quem você tira pro Fred jogar? Não, quando estão esses três, eu não tiro nenhum. Ah, então pronto, acabou a discussão. Não parou. Ganhei. Ele é centroavante. Quem é melhor? Estou perguntando, Leandro Pereira ou ele? Não, quem é melhor? Por exemplo, no Palmeiras hoje, o Fred. Quem faz a função de centroavante Fred. No Palmeiras quem é, melhor, é o Gabriel Jesus. Alexandre, você tira o Gabriel Jesus pra ele jogar? Igual. Não. Mas aí o Gabriel, tá. Mas o Gabriel pode jogar, pode compor. Eu tiro o Roger Guedes, deixo o Gabriel, deixo o Dudu e ponho o Fred. Olha como você é ingrato. Mas por que não? Olha como você é ingrato. Eu sou louco? Desculpa. O Roger Guedes tá roendo o osso até agora e você quer babar o mundo. Não, mas não é isso. Se eu tenho um elenco desse, você tá de brincadeira. Porque o Jesus joga melhor aberto do que de repente. Ué, mas no Palmeiras, ele faz a função de camisa 9. O Atlético Mineiro tinha lá o Prato, que era titular. Ele saiu porque chegou o Fred, filho. Ficou o Fred e o Robinho hoje. Ué? Não, é. E aí, como é que faz? É ingrato também? Os dois intercalam aí a posição. Mas o Fred é titular. Em determinados jogos aí, não. Mas eles fazem rodízio. É, o Atlético quando Mineiro estão ele... à disposição é o Fred não, e o muitas Robinho. Muitas vezes aí existe rodízio no Atlético Mineiro. É, até poderia cogitaram a possibilidade. Até cogitaram a possibilidade aí de jogarem os dois juntos, mas aí eu acho burrice. Fred e Prato não tem como jogar junto. Não tem como. É uma coisa que você fala, Adriano e Ronaldo vão jogar juntos? Não dá. Não tem problema. Não tem problema, mas é. Mas só explicando isso aí. Ai, desculpa. Que isso, vó? Tá peidou no ar. Última vez. Os últimos três jogos, o Jesus estava jogando de centro-alvo-avante. Centro-avante, vovó, é. É, e aí ele teve que ir para jogar para aberto e entrou um centro-avante, porque ele não estava rendendo bem. Então, mas é que tá, esse é o jogador versátil. Porque quando o cara tá mal, Domênico Gatto, e a bola não tá chegando, o que o treinador faz? Fala, esse moleque aí, ele sabe jogar pelos lados do campo? Vai armar melhor. Eu vou deslocar o cara, coloco uma outra peça pra fazer a função dele e desloco o moleque. Agora, quando você tem o Fred ali, na boa. Você tem um Fred no time, Domênico, o time precisa jogar pra ele. O Fred não é aquele cara que sai da área pra receber bola. O Fred não é aquele cara que tem técnica pra poder voltar e fazer uma tabela na direção do ataque. O Fred joga hoje no Corinthians, joga no São Paulo, joga no Santos, joga no Palmeiras, joga em qualquer time. Não, mas no Corinthians, velho, eu jogo. Ele joga no Santos se não tiver o Ricardo Oliveira. Não joga, pô. Mas você não gostei dele no elenco? Nunca fui fã do não, Fred, não. Não, eu gosto não, do futebol do Fred, assim, mas Domênico. O Ricardo Oliveira tá machucado, quem você põe? Não, aí, qualquer um... O outro lá, como a gente chama? Não, mas aí... Rodrigão, pô. Aí, Domênico, qualquer um seria melhor que o Rodrigão, que o Joel, que o Paulinho. Então aí... é bom ter um cara desse no nível. Ô, Domênico, na boa, eu não sei se você tem acompanhado os jogos do Atlético, mas o Fred, ele tem perdido os gols, assim, mas absurdos. Sim, eu já vi alguns gols. Na escala David lá, nota 10 pra ele. Mas é um cara que faz gol. Ué, faz gol, mas perde 18 pra fazer um? Um cara que contrata o Fred. Mas o Jesus perde. Ele quer. Não, mas você não quer comparar o número de gols aí que o Gabriel Jesus perde e o número de gols que o Fred perde. Inclusive gols feitos. Eu não sei se a senhora tem acompanhado os jogos do Atlético. O Fred, ele tem perdido gols assim absurdos. Espero que continue perdendo hoje. Tomara que ele não esteja numa noite. Noite inspirada. Mas, mano, a pergunta é a seguinte: você disse que os cinco primeiros aqui, os cinco colocados aqui, estão praticamente garantidos aí na Libertadores. Eu acho. Dependendo da rodada hoje, e se o Corinthians perder, ele pode ir para décimo colocado. Você acha que se perder hoje, o Corinthians dá adeus à Libertadores? Essa condição de não, RG, porque ainda sobra a Copa do Brasil. É, mas o Corinthians não, ele não pelo, pode nem pelo pensar. Brasileiro. Então, matematicamente ainda não, RG. É, a minha projeção aqui com relação ao que eu disse, dos cinco estarem praticamente garantidos aqui, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético, o Santos e o Fluminense, eu acho que esses times aí, pela bola que eles estão jogando, tudo bem, em determinado momento eles podem ser inconstantes, em determinado momento eles podem jogar mal, em determinado momento ele talvez possa perder aqui o Flamengo, o Palmeiras, uma partida besta para um time pequeno, um time que esteja na zona de rebaixamento. Tudo bem, eu entendi pode perder, com relação mas a isso. Eles são muito mais constantes, RG, eles são muito mais constantes do que os outros times que eu acabei de citar aqui. Ó. Por exemplo, o Corinthians é um time extremamente inconstante no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense é um time muito forte jogando em casa, mas se ele quiser almejar alguma coisa no campeonato, ele precisa ter uma boa campanha fora de casa também. E fora de casa o Atlético não tem uma boa campanha. Mas o Atlético joga hoje com o Chapecoense. Sim, tudo bem. Mas, por exemplo, o Botafogo, Domênico, ele demorou demais para reagir no Campeonato Brasileiro. Agora o Botafogo precisa ter um aproveitamento de time que tá no G4 para tentar segurar uma vaga na Libertadores aqui no G6. O Grêmio, não preciso nem falar. Pela qualidade que o elenco do Grêmio tem, pelos jogadores ali, pelo menos individualmente falando, que o Grêmio tem, é uma campanha extremamente frustrante. O Grêmio no segundo turno, ele só não é pior do que Corinthians e Santa Cruz. Ele vai pegar o Vitória fora. Só não é, só, o Grêmio no segundo turno só não é pior do que Corinthians e Santa Cruz. A campanha é decepcionante também. Então, RG, esses times aqui estão variando demais. Eu acho que só tem uma vaga aberta aqui, que é essa sexta vaga que o Atlético Paranaense está ocupando hoje, para brigar aqui Corinthians, Botafogo, Grêmio e até mesmo Ponte Preta. O Chapecoense não? Não, o Chapecoense não. Não, mas eu acho que o Chapecoense também não. Já não... É muita coisa também. E a Ponte também, Domênico, começou a dar uma rateada no momento que não pode. Então eu coloco aqui, ó, brigando por uma vaga aqui, Grêmio, Atlético Botafogo, Paranaense. Corinthians e Atlético. Sim. E a Ponte Preta. É que a Ponte passa o Corinthians, naquela hipótese do Corinthians. Você tem aqui, ó, Ponte, perder, Grêmio, Botafogo e Corinthians, Corinthians. Junto com o Atlético Mineiro, com o Atlético Paranaense brigando por essa sexta vaga. Nessa rodada, sim, né? Entendeu? O Corinthians pode ir pra. É isso que eu falei. Pode cair pra décimo. Entendeu? Dependendo da. Mas se não der aqui, dá na Copa do Brasil, velho. Eu queria fazer um breve comentário. Boa noite a todos. Como é, Cláudio? Claro. É tudo ótimo. Certo. E fique claro que hoje, no embate entre Corinthians e Atlético, às 9h45, não é um jogo televisionado pela emissora. Não é? É 9 horas o jogo do Corinthians. Vai passar o jogo do Corinthians às 21 hoje. Hoje é São Paulo. Esporte São Paulo. Não, mas não vai passar. Não vai ser televisionado. Como não? Não vai passar. Não vai passar o The Voice. Quando não é o Corinthians, os caras não passam, né, velho? Como não vai passar? Bobagem. Quarta-feira é dia de futebol, vai fazer o quê? Mas os caras não vão passar, mano. Você liga no saque da Globo e reclama. Ué? Aí. Não vai passar o jogo hoje? É porque amanhã tem o Brasil, né, velho? Eu vim pra polemizar. Nossa. Não vai passar. Amanhã tem o Brasil. Economia, os caras estão economizando. De brincadeira. Não, mas não é, porque os caras abrem aí durante a semana aí. É uma janela. Uma janela pra um jogo transmitido. O programa que seria amanhã... Verdade. Acho que eles se deslocaram pra hoje. É o The Voice. Vai começar. E aí eles vão passar o jogo da seleção brasileira. O The Voice é de quinta. Entendi. Então será eles mudaram, entendeu? Será hoje, excepcionalmente hoje. E ainda mais o Corinthians não jogando fora de São Paulo. Na draga que tá, né? Na draga que tá, né, velho? Sobre o jogo hoje. Fala, o Corinthians na draga que tá dá mais audiência que o Brasil aí. Que bobagem. O Galo vai jogar no contra-ataque. Vai, meu, acelera também. Você, puta, é uma lerdeza pra falar vindo também. O Corinthians jogando, tomando posse da bola. Entendi. Vamos, o programa tá atrasado. O Corinthians pode abrir o placar, assim como o Galo também pode vir abrir o placar. Hein? Vai, tiozinho. E mesmo que o Corinthians saia na frente, pode tomar a virada, assim como o Galo também pode empatar tomar a virada. Pode empatar? Lembrando que não pode ir para os pênaltis. Cláudio Karsugi para Energia 97. Tá bom, obrigado, Cláudio. Alô, Cláudio. Valeu. Are you ready, São Paulo? Bom, antes da gente falar de São Paulo, vovô, olha só. Seu Mauro. Estamos recebendo o seu Mauro. Oi. O seguinte, temos aqui dois estranhos no ninho que torcem para o São Paulo. Na promoção Outubro Rosa, a Eloana Souza, 24 anos, advogada, torce para o São Paulo, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo tranquilo? Eloana, tudo bem? Que nome bonito. Eloana. Juízo... É nome de participante do X-Factor. Juízo com a doutora, hein? Eloana, vem cantar hoje aqui uma música. Você canta, Eloana? Estilo que você gosta. Putz, cantar não dá. Minha voz falando já não é boa, imagina. É boa, boa, voz boa. Não tem nada de... não tem voz, tem voz boa. Mas teu São Paulo, hein? Tá difícil. Tá complicado? Tá difícil, eu tô acompanhando, tá decepcionando, né? Não tem muito tá que ruim, falar. Né? Você acha que ganha do esporte lá? Hoje? Eu vou torcer pra isso, mas eu acho que empata. Empata? Bom, empate é bom. Mas né? O empate pro São Paulo não é ruim. É, porque é uma luta direta pela posição. É o jogo de seis pontos, né? Quer que eu fale as manchetes? E também estamos aqui, peraí, deixa eu apresentar aqui. Manchete, vou mal. São dois hoje, dois estranhos no ninho. Tem o Arthur Henrique, Caminada Rodrigues, 36 anos, analista de marketing, também torce pro São Paulo, está aqui porque ele foi artilheiro do Futebol Society no Resort 2016. O artilheiro? O cara que marca gol pra cacete. Aí, ó, tá vendo? Não tá faltando você jogar lá no São Paulo? Faltando, tá faltando ali. Boa noite aí, obrigado pelo convite aí. É, tá faltando, né? Ali no lugar do Kelvin ali, o pô, se jogava fácil ali. Também dá pra jogar, cara. É. Aliás, você narrou uns gols mesmo. Narrei. Joga bem, joga bem. Quem você Kelvin que sai de lá, velho? Sensacional! Já vai falando logo. Que sensacional! Trocadilho! Nota 10! Nós, puxador, tamo junto. Não, mas eu não sabia dessa que o jogo não ia passar hoje, hein? Eu também pensei que fosse passar, juro por Deus, pensei que fosse passar. Mas deve passar lá na Sport TV, né? Ah, põe lá que vocês assistem o do Santos, né? Mas, velho, na boa, mano, volto a falar aqui, cara. TV a cabo hoje é mais importante que o plano de saúde. Vocês precisam ter, velho. Não, mas sim, pay per view, velho, você precisa ter. O mano trabalha em uma, você acha que ele vai falar que não? Não, mas eu sempre falei. Eu sempre falei, antes disso, aí eu sempre disse aqui. A TV a cabo, Domênico Gato, é muito mais importante hoje do que um plano de saúde. É, a TV a cabo você vai utilizá-la todos os dias, o plano de saúde não. Mas é verdade, velho, é verdade. Não faz o check-up anual e paga uma mensalidade aí do pay per view, velho. Vale a pena, plano de saúde, seguro pra carro, tudo isso, né, mano? O Arthur. Não, seguro é importante, tá louco? Fala, Dodô. O Arthur, e aí, cara? Deixa eu dar as manchetes. Ah, fala a manchete, depois eles vão comentar do São Paulo. Eu não tenho manchete. Não, brincadeira. Como não tem manchete? Tem aqui, ó. Ah. O Caleri. Ah. Caleri. Que isso? Ele. O quê? Caleri, o atacante. Bota o sino ar. Ele. Pede desculpa, ouvinte. Veja bem, o tempo. Mas tem que pedir desculpa, seja. Quando você tosse, você tem que pedir desculpa. Desculpa, ouvinte. Isso, muito bem. O Caleri assistiu o jogo do São Paulo e diz que sonha. Então, de novo, pede desculpa. Outra desculpa. Vez. Toda vez que tosse, tem que pedir desculpa. Mas essa não foi brincando, não. Não? Ele disse que queria voltar, o Caleri. Quer voltar, é? Mas que não dá pra entender, velho. Tem sim, voltar. Os caras forçam uma barra do cacete pra ir embora. Então, né? Aí começa a ver que o negócio não é nada daquilo, porque o Caleri tá jogando lá no Presunto do Oeste, né? Aonde? No Presunto do Oeste. No West Ham. West Ham. É. Então o negócio é o seguinte. O Caleri, não, porque eu quero ir embora. Não, porque tem proposta da Inter de Milão. Não, porque tem proposta não sei da onde. Acabou indo jogar no West Ham. Todo mundo sabe que o cara... Mas todo mundo sabe, Domingo Gato, que o cara quando sai da América do Sul e vai pro West Ham, não vai ficar lá. Sim. O West Ham é ponte na Europa. Tá na cara que é. Foi assim com o Tevez, foi assim com outros jogadores também. O cara muitas vezes vai pra lá num time menor, faz aquela pontinha, tá certo? Joga ali uma temporada, duas ali no máximo e pica a mula. Vai certo. Pra um outro time aí da Inglaterra mesmo, da Itália, Espanha, enfim. Mas querendo ou não, no caso do Caleri, velho, ele não tá bem lá. E o Caleri não saiu aqui do Brasil com know-how, talvez, aí pra chegar e falar, eu vou jogar numa Inter de Milão. Eu vou jogar, sei lá, numa Juventus. Daria. Eu vou jogar no Milan. É bom jogador. Então, mas é que tá, Domenico. Ele não firmou o nome dele assim, dessa forma. Foi muito rápido. A passagem dele pelo São Paulo foi muito rápida. Sem contar que no Boca, ele nem foi o jogador que ele foi no São Paulo. Então, não é igual o Tevez. O Tevez, quando saiu aqui do Corinthians, o Domenico, ele tava lá, tipo, no olho do furacão. Já tinha jogado muito tempo no Boca Juniors. Ele foi lá pra fazer uma ponte mesmo. Tava na cara que seria uma ponte. Então, querendo ou não, o caso do Caleri, eu não sei não se não é viável a volta dele. Mas é que tá, esses jogadores aí, é isso que às vezes aí incomoda, que nem o Jadson. Hoje foi aniversário do Jadson. Jadson. Tá certo, lá na China já até acabou o aniversário dele. Aniversário do Careca já hoje encerrou. Também, viu? Então o negócio é o seguinte, Domênico, o Jadson Careca. Hoje, ele joga por um se time chinês. Se eu quiser chinês, ligar pra ele agora, pra dar acabou, parabéns, tio. Já não dá acabou, mais. Ele já tá até dormindo, vai acordar daqui a pouco. Então, ele hoje, jogando por um clube chinês, no aniversário dele ele postou uma foto com a camisa do Corinthians de novo. Isso quer dizer o quê? Que o cara tá feliz lá? Se ele estivesse jogando, por exemplo, no Barcelona, ele faria isso? Não faria. Então isso daí talvez seja um indício de que o cara quer voltar. Tipo, ó, tô aqui, não me esqueçam. Sabe, essa informação aí que o vô Mauro trouxe. É, porque o Caleri tá assistindo jogos do São Paulo, mesmo quando ele não pode ver ao vivo, ele grava lá pra assistir depois. Isso aí é um, sei lá, talvez um sintoma de saudade. É saudade o cara tá sentindo. O cara força uma puta barra pra ir embora. Aí a hora que vai chegar lá, viu que não. Peraí. É, lógico que foi. Ele não quis renovar com São Paulo. Não, tem que ser honesto. O Caleri não forçou a barra pra ir embora. Não, já tava programado que ele ia. O Caleri chegou com data de validade. Então, não, validade não, porque ele prorrogou o contrato dele. Não, mas era pra jogar aquilo lá, mano. Ele chegou lá com uma data de validade, mas aí quando foi conveniente, ele prorrogou aí a extensão do contrato. Agora, quando pegou, por exemplo, lá, abriu a janela, eu quero ir. Não pintou a proposta que ele esperava receber, Benjamin. Tanto é que todo mundo cogitava, não, porque pode ser a Juventus, não, pode ser a Inter de Milão. Acabou pintando o West Ham pro cara. Então, o cara, antes de ir embora do Brasil, Domênico Gatto, antes de só olhar cifrões, o cara tem que ponderar também e falar, vale a pena, de fato, eu sair daqui pra jogar uma temporada lá e queimar meu filme? Ah, mas às vezes não vale, velho, às vezes não vale. Mas saiu com já saiu pra vendido, né? E outra coisa, hein? Falar pra... Vocês são sócios lá, amigo? É? Já tem chapa? Mas de novo, você então vai fazer... Vamos conversar depois, minha... viu? Ah. Artilheira com a gente. Ó, de repente, Adalberto... Hein? Ah. O nosso presida. Ah. Nosso quê? Presida. Ele é amigo do Caleri no Face. Ah, é? Então, assim, torcedor são paulino tem esperança, viu? Ah, é? Agora o Arthur. O Guardiola é ticou? Ainda não, mas é porque tem um fuso lá. Você quer ver outro Domênico Gatto, por falar no São Paulo, que deve estar... Não vou dizer arrependido até o último fio de cabelo, mas quem não deve estar satisfeito com a situação dele lá é o Ganso, velho. É o Ganso. Sei lá. Tá sendo cobrado, tá certo? Inclusive pela mídia espanhola. Seu Ganso. É um cara que não tem jogado. O próprio treinador dele falou que não colocou, não o relacionou lá por causa do... No clássico contra o Betis. É... Mas no último jogo ele fez o passe de calcanhar. Não, mas tudo bem. Mas é um cara que não tem sido titular aí consecutivamente, Benjamin. Mas vai demorar um pouco pra se adaptar. Agora, né? Arthur, deixa eu fazer uma pergunta pra você, porque chegou aqui a informação que teu apelido é Sem Radar. Como é que é? Sem radar. Por que sem radar? Caraca, desenterraram os caras. Deve ter falta aí, pra... As coisas deve acontecem. Deve ter multa ali. Pra cá. As coisas chegam pra nós. Tô, agora não tem multa que eu tô sem carro. Né? Não tem problema. Mas... Perdeu mas até o carro, né? Não, Você trabalha onde, Arthur? Trabalho numa multinacional da siderurgia. Aí. E você, Luana? Trabalha onde? Eu trabalho... Por conta? No... Não, eu trabalho num escritório formado já, na Alphaville. Você não trabalha com... Porque acho que eu conheço você de algum lugar. Você não é que trabalha com direito do consumidor, essas coisas? Sou eu mesma. Falei? Um grande nome no mercado. É isso aí. É o Benjamin, é o reclamão. Você é o reclamão? É, reclamão. Ele conhece todas. Ele já reclamou pra você, Luana? Já tive o prazer de encontrar ela em algumas audiências e eu lembrei da fisionomia. Ah, é? Olha lá, você na audiência. Algumas audiências? Cacete. Eu já estava com saudade de você. Faz tempo que a gente não se encontra. Chega. Ai, ai, ai. Só por curiosidade, o que você estava reclamando na audiência? Não, mas você reclama. Você viu o que ele falou? O que mais reclama é o Benjamin. Você viu o que ele falou? Algumas audiências. É o que mais reclama no estado de São Paulo. Amigo, deixa eu falar um negócio para você. Quando eu tenho razão, eu reclamo mesmo. Sim, mas tem que reclamar. Não, mas qual que tem foi? Tem que reclamar. Não vem ao caso, porque todos os meus problemas foram resolvidos. Você estava de que lado, Luana? Do outro lado, é isso? Eu trabalho do lado do réu. É, né? Isso. Tá. Ah, então por isso que ela é íntima do Benji. O Benji sempre é réu em alguma coisa. É, sempre. E o moto é ré. É. Prende, RG! Mas fiquem à vontade, Mota da mãe Luana. Mota deu perdido hoje de novo, hein? Não, o Mota está neste momento. Tá no sem parar. É melhor assim, deixa ele pedágio sem parar lá na Smart Garage Itaim. Rua Clodomiro Amazonas, número 1189, no Itaim. Passe por lá, você pode ganhar bonés, camisetas da Energia, tá bom? Então, olha, na Smart Garage Itaim, Rua Clodomiro Amazonas, 1189, no Itaim. Pedágio sem parar rolando, hein? Eu posso fazer uma pergunta aqui, Domênico Gatto, pra nossa pergunta. Estranha no Ninho? Pode fazer pra Eloana. Já que o Benja tá se esquivando aqui... É doutora Eloana Souza. Em alguma das oportunidades que você teve o contato com o Benja ali no júri... o Ben já se ferrou em alguma delas ou não? O sigilo profissional me impede de contar. Ah, pode sim, sim. Não, eu tenho um código de ética. Não, mas por exemplo, você que já conhece o Benja, você não conheceu ele ali, você já ouviu o Estádio 97. Sim. Já tinha visto o Benja na Fox. Sim. Então, por exemplo, você ali mesmo dentro da sua ética profissional, quando o Benja tá se ferrando, você fala, putz, coitado do Benja, você não inspira nenhum tipo de sentimento. Você fala, pra mim é um cacto, seco, nojento. Um cacto. Qual que é o seu sentimento perante a situação, assim, de alguém que você conhece, assim? Lembrando que ele te chamou de arrogante na hora que ele chegou. E é corintiano, né? Sempre... É. Lembra sempre disso. Então, tamo junto. Tô vendo a sua ética profissional. Tamo junto. Bom, diga. E aí? Não, eu defendo o meu cliente independente do time que ele torce. Lógico. Mas quando ele torce pro Corinthians, a gente sabe que ele tem o quê? Um passinho a mais na culpa. Né? Ó, tô vendo a ética profissional. Essa daí não tem OAB. Não, mas eu não citei nomes. Essa aí comprou o OAB na Sé, velho. Ela tem e já tem razão em tudo que ela tá falando. Tem razão, seu filho. Eu não falei do Benja. Tem razão, seu fioso. Não, mas ela falou que ela defende o réu, sempre o réu. E o Benja, no caso, não era o réu. O Benjamin era a pessoa que tava acusando a empresa. Era acusado, né? O Benjamin era o chatão, velho. É o mala. Não, não sou chatão, eu acho só o seguinte. Benjamin outro dia processou uma empresa aí do Panetone, porque o Panetone tava grudado na embalagem. Não, sério? Assim. Mas lógico. Por isso, só por isso? Aí o juiz abriu assim, o Panetone falou, mas óbvio, foi pro forno o negócio. Uma que eu não processo ninguém. Dois, acontece assim, eu só acho o seguinte, eu acho que o consumidor, quando ele compra alguma coisa... Tem que ter direito. Ele tem que ter o direito de receber aquilo que comprou. Não é? Certo. Então, sim. Se você comprou um negócio, veio com defeito... Se o cara te oferecer um preço, chega na hora H, é outro. Ah. Se o cara te mandou um negócio que não é o certo. O cara te manda uma fatura Benjamin que não é. Benjamin Russomano agora. Não, não é Benjamin Russomano, não. Eu só não sou idiota. Se todo mundo. Ah, eu tô brincando. Não, mas se todo mundo brigasse pelos seus direitos. Lá, então, talvez muitas empresas aí, que hoje diminuiu bastante. Eu tô errado, doutora? Que diminuiu ou que todo mundo tem que reclamar? Que todo mundo tem que reclamar a partir do momento que você compra um produto e que você tem razão. Se você se sente lesado, a justiça tá pra isso, né? Não, mas peraí, falta bom senso pra população também, sabe por quê? Peraí, eu não acabei. Não, mas você tá aí querendo fazer um discursinho demagogo. Devolveu a patada no começo do programa. Tá fazendo um discursinho demagogo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que hoje... Eu tô saco cheio de demagogia aqui. Eu acho que a impressão que eu tenho é que diminuiu muito. Eu acho que as empresas hoje no Brasil... Elas estão muito preocupadas com isso. Porque elas sabem que hoje em dia, né? Por N coisas, não dá mais para fazer igual fazia 20 anos atrás. Verdade. E tem que mudar a imagem também, né? As redes sociais, a internet, você tem que mudar a sua imagem. Porque as pessoas vão te processando e você, enquanto empresa, fica com um nome manchado que não é interessante. Então eu tô errado, doutora? Não. Eu tenho depende, uma questão. Depende, mas peraí, só um minutinho. Vai lá, amor, vai gostar. O futebol, você povo. Tá com esse papo furado. Vai bombadinha, o povo gostosa. Do Américo Gato. Ó, Aguinaldinho, se liga só. Fala. O povo, de vez em quando, não colabora, Domenico Gato. Só existem inúmeros processos, tudo bem. A justiça é devagar para resolver determinados processos. Concordo plenamente. Mas isso também graças a muitas pessoas que não têm o que fazer e querem entrar na justiça por qualquer coisa. Outro dia eu estava vendo uma ação de uma pessoa que estava processando uma empresa, Domenico Gato. Porque a resolução, por exemplo, o pacote de bolacha. Imagina, um pacote de bolacha. Um cookie estampado na capa. Ah, mas o cookie não é igual. Eu abri o cookie e não tá igual. Óbvio que não tá igual sua anta. O negócio é o seguinte, pra colocar na embalagem, não, o cara tirou uma foto 4K, velho, pra colocar ali e ficar bonitinho na embalagem. Dentro da embalagem, Domenico Gato, tá na cara que não vai ter aquele brilho, não vai ter aquela luz. Mas é o cookie, cacete. Você não comprou um cookie, mas cookie qual tá o tamanho aí. Do mas cookie? Não tá lá, essa foto é meramente ilustrativa. Tudo bem, mas é que tá, RG. Tem processos assim que são cretinos. Não, eu digo, mas ou é não tem, doutora? É ilustrativo, tô errado? Né? Tem. Eu recebo muitos. Me diga um exemplo, por exemplo, disso que eu acabei exemplo, de citar. Por exemplo, cretino? É, cretino, assim. É uma coisa que você diz. Nossa, você tem razão, mano. Tem esse caso que eu preciso contar no ar, diga. Então, eu tenho um caso específico que eu não poderia contar, né? Mas, por exemplo... Você não conta nada também, você tá o quê? Na Lava Jato? Não pode, mas ela não pode. É. Eu trabalho defendendo uma empresa de TV por assinatura. A gente recebe muitos casos que a pessoa entra reclamando porque recebeu R$2 de uma... A pessoa não paga no dia, a empresa suspende o sinal... E a pessoa reclama porque ficou sem sinal. Eu falo assim, mas se você não pagou, como que você quer ter o sinal? Não dá, né? Fica difícil. É uma contraprestação. É verdade. Você paga, a empresa presta serviço. Certo. Você não paga, não recebe. Não presta. É. E a pessoa entra com a ação e a gente tem que responder. Mas ao invés de cortar o sinal também, aí faltou bom senso. Eu queria tirar uma dúvida. Porque a empresa poderia ligar pro cliente e falar, ó... Você deixou de pagar a fatura? Às vezes você acaba esquecendo, você não precisa cortar o negócio. Liga lá e avisa. Mas corta uma coisa depois é ficar de 15 dias. Aí tudo bem. Ah, pensei que era por causa de dois dias. Não, fala um negócio pra mim. Deixa eu tirar uma dúvida, não, Benjamin. Não, peraí. A tua zoeira, a minha é séria. Não é zoeira! Ô, doutora. Olha que me. Que por quê? Que absurdo. Por que algumas geralmente contas. Geralmente é. Não é. Doutora, por que algumas contas você não pode colocar em débito automático? Principalmente... Ela perguntando era saúde, só ligar pro gerente, telefone. Né? Não, o telefone tem. Lógico que pode. Seria uma não, mas você bancária. Tem que pedir. Plano de saúde lá. Também dá, não, né? Isso, plano de saúde não dá. Não, você não fala com o seu gerente eu do banco? Eu tenho opção. O meu não. O meu dá. O meu não. É mais fácil ligar mas pro aí, mas aí não é a empresa Gilberto? Que determina que então, não quer que seja colocado? É isso? É, não por não exemplo, imposto, mas não deveria ser permitido a todos? É, mas eu acho que aí... Aí depende do contrato que você assinou com a empresa, né? Aí a própria empresa, ela determina que não quer. Deixa eu tirar minha dúvida, pelo amor de Deus. Está dando uma consultoria, é isso que vocês estão fazendo? E o outro, e o estranho. Ela vai cobrar aqui. E o estranho, deixa eu tirar tá minha dúvida também. Ah, ele curte umas coisas aí também que o Mota curte. Então as pessoas tiverem dúvida, pode. Ó, pode perguntar pra ele também. Eu quero tirar minha dúvida. Vai, tira sua dúvida. Na verdade, não é minha. Eu acabei de receber o WhatsApp Eu tenho uma amiga que comprou. Como é que chama aquelas coisas que a pessoa usa pra ter prazer? Vibrador. Vibrador. Ah, não é possível. Olha o que você vai falar no ar. Não, eu não falei, ele que disse. O vibrador. O Cátio, é você que tá falando. Essa pessoa. O olhinho do estranho até regalou. Essa pessoa. É possível. Ela só sente o prazer quando vibra na vertical. Mas não. É melhor ela... não, hein? Pera aí, você me manda o WhatsApp, deixa melhor eu acabar. Não, melhor não. E aí? Não vai falar mais nada. Pronto, vai falar. Eu mandei e você não vai falar mais. Pronto. Chega de Russomano. Chega de Russomano. Quero dizer o seguinte, olha aqui, ó. Chega esses papinhos zoando aqui. O programa tem que andar. Ouvinte quer participar pelo telefone. 32847097. Você pensa que quem tá aqui na mesa? É o outro aqui, não é? Aqui a coisa anda, filho. Vamos lá. Benjamin, vamos falar de extra, Benjamin. Fala de extra, Benjamin. Você merece abrir o placar com extra gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração. Hoje é dia de jogo dos bons. Dia de encontrar os amigos, a família, tomar a Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para mais uma rodada. E na rodada da sua casa, só não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos. Hoje, a sua sala vira arquibancada, hein? E aí não pode faltar animação e Brahma. Enquanto você aquece pro jogo, deixa a Brahma gelando. É isso aí, você merece reunir os amigos e torcer. Você merece extra gol, você merece extra economia, mas lembre-se, hein? Beber só com moderação. Beber só com moderação. Estádio 97, na Energia 97. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos aos ouvintes, né? Os ouvintes que vão ligar a partir de agora. Só lembrando, o ouvinte ligou aqui dizendo assim, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Tá bom? E lembra, todo mundo também concorre no final do programa a um boné Energia 97 e uma camiseta do Estádio 97 também. Já vamos falar do clube do estádio. Outra coisa importante a ser dita, mande suas mensagens pelo nosso WhatsApp 943530150, tá bom? 943530150, mensagens de áudio de no máximo 30 segundos. Só mandar um beijo pra minha dentista, Juju Matson, que tá ouvindo aí, palmeirense. Como é o nome dela? É nóis. Juju Matson. Juju Matson. É. Seu nome de dentista não, Juju Matson. Foi outra coisa. Sei não, hein, velho. É Roberto. Hoje. Não, pô, imagina. Você vê, dentista tem o meu. Linguiça, doutor linguiça. Ah, esse é o meu Goma. Então, o meu doutor linguiça. Nome de linguiça. Só foram dentista dos três patetas, naquela época. Como que é o dentista? Quem manda filme de... É o Marcelo Erlich. Aí, mais bem. Conhecido como? É o mais. Não sei o apelido dele. Olha, quem manda filme da Juju? Rudy Landucci. Fala, meu amigo. Deixa eu falar com vocêzinho. Como é que tá o negócio das músicas lá? Tá bem. Carinho Madeira aí no top 10. Top 10 de quê? Do meu Spotify. Tá. É... Já lançou outras? Lançou todas? Não, né? Ainda não. Daqui a pouco tem Hoje Não Vai Ter Virote. Que é um sertanejo de pobre. Tá aqui, não? Não, ainda não. Virote. Eu vou lançar uma vez por mês pra poder vir um palhacinho uma vez por mês. Virote quando você pega a tequila e vira, tá entendendo? Isso é um virote. É um virote. Tá. Isso aí foi... Você é um linguajar sertaniano, não, é isso? Não, foi o do Arrocha, do gênio Wesley Safadão que botou no mercado. Esse negócio de virote? É, tá. Virote. Vamos, ouvinte? Tá muito louco na balada, né? Vamos lá, 32847097. Fiquem à vontade, tá bom, Arthur, Eluana? Beleza. Podem conversar com os ouvintes. 32847097. O ouvinte vai ligar a partir de agora. Vamos lá, começou? 32847097. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Alô? Alô? Alô? Oi, sou eu. Tenho uma dúvida. De novo? Um amigo meu da Casa Verde comprou o vibrador. Não, não. Comprou sim. Não. Não? Comprou. Não. Comprou pra dar pra tua mãe. Alô. Respeita, tem uma menina no estúdio. Mal, era só pra não deixar buraco. Alô. Tô acostumada. Não, o quê? Não falou. Alô, tchau. Vambora. Alô. Mas alô? Com quem? Ela me xingou aqui, Ju. Alô. Nós falamos bobagens. Alô, quem fala? Marcelo. Fala, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bom, Marcelo do quê? Marcelo Rissi. Rissi. Isso. Quantos anos, hein, Marcelo? 44. 4.4 RG número 2. Se eu contar uma piada agora, você vai rir-se? Oh. Ah, sensacional! Grita, filha da puta! Tá saindo lá! Pô, o Marcelo eu conheço, é São Paulino, não é? Não. Sobe aí, hino aí, Dodô. Pera aí, Marcelo. Atropelei sem querer, hein? Atropelando, pera aí. Antes, Marcelo, você tem que falar o teu bairro. Beijinha tá aqui hoje, vai. Eu não menti. Vila Gonçalves. Vila Gonçalves. Parece, né, que é uma coisa assim super comum, mas não é. É a primeira vez que liga, que é, se não me falha a memória, é São Bernardo do Campo. Matou na primeira. É nóis. Então dá certo. Ô, apareceu o maneco do parque, matou na primeira. Matou na primeira. Deus me livre, o Ben já vai bem nisso mesmo, né, cara? Ele é bom. Ô, Marcelo aí, é Verdão, né? É Verdão, é isso aí. E aí, cara? Ô, Marcelo, e aí? Cara, tem uma pergunta, cara. Você acha, cara, que o Palmeiras, aqui, cara, tem chance, aqui, cara, de ganhar, cara, o brasileiro, cara, e também, cara, a Copa do Brasil, cara? Para, véi! Peraí, olha só. O Palmeiras só joga às 17 horas do domingo contra o América e exatamente no mesmo horário que Flamengo e Santa Cruz jogarão. Não, o jogo é 7 da noite. É o jogo do VT. Não, pelo menos aqui tá marcado 5 da tarde Flamengo no Pacaembu. É 19 horas, né? Pacaembu. Domingo, Pacaembu, 17 horas. O Flamengo é à tarde, sim, ô Benji. Acho que não tem é três. Só tem 3 jogos no domingo. É o Flamengo e Santa Cruz às 5. Figueirense e Botafogo às 5. E o Porto. A América e Palmeiras às 5. Aí acabou a rodada. Tem rodada ao sábado também. Tem um jogo, que é o Cruzeiro e Ponte. E aí os outros jogos aqui, a maioria é tudo hoje, né? E tem um jogo que é amanhã, que é o Inter e Curitiba. O resto é tudo hoje, ó. 5 jogos são hoje. Posso fazer outra pergunta pra ele, cara? Faça. Você acha, cara, que o Palmeiras, cara, com 57 pontos já, cara, já tá classificado pra Libertadores no G6, cara? E aí, cara, o que você acha, Para, véi! Então, eu acho que a Libertadores já tá carimbada, já não tem como sair fora, né? Agora tem a questão aí do título, né? Esse que é o principal pra nós, né? E eu acho que o Ameriquinha aí, mudando o jogo dele pra Londrina aí, nos ajudou bastante com isso aí, viu? Gente, o Palmeiras pra ganhar do América pode ser no Horto, em Londrina. Concordo. Em Júpiter, no Society ali em Saturno, da Pompeia. Esse jogo acabou, gente. O América, como o América tá avisando, é dindinho. Não, entende. É um jogo, não é tão fácil assim. Com o América lá? Eu concordo lá? Com o Benjamin, o Palmeiras tem que ganhar do América em qualquer lugar. Peraí, jogo? Não, peraí. Só parar com esse discurso de politicamente correto. Esse jogo não é fácil. O América tá rebaixado faz 6 meses. Joga o quê? Mas eu acho que não tem jogo fácil. O Santos foi jogar lá com o América. Todo mundo falou, não, é barbada. E o Santa Cruz, último jogo. E o América já tá praticamente também rebaixado. Porque foi no piloto automático. O cara vai desligado. E o Santa Cruz? O Palmeiras quase empata. Então o Palmeiras ganhou. Você coloca aqui que Flamengo e Palmeiras ganharam fácil. Flamengo e Santa Cruz também ganhou. Já era. O que? Fala de novo. Porque você falou, o América e Palmeiras já é garantido que ganha. Então você coloca que o Flamengo já ganhou do Santa Cruz também? Na minha opinião, sim. Mas não é assim. Não, já ganhou, não. Não é que já ganhou. Mas vai ganhar. Não, eu falei, vai ganhar. Eu falei, não. Falar que o Santos vai ganhar, já ganhou. Gente, se vai ser fácil ou vai ser difícil, é outra história. O Palmeiras não perde pro América Mineiro, vocês estão loucos. Não, mas também, nem se o Palmeiras aí tá com 8 em campo. Eu acho também, mas eu acho que não tem mais jogo fácil agora. Para, Domênico. Não é como jogo para? Não é questão de jogo fácil e difícil. Quantos, ó, os caras podem falar que é mentira. Os caras estão lá reunidos, lá, comissão técnica, eles fazem uma projeção de ponto. Você vai me dizer que aqui ele tem que projetar 3. Você vai me dizer que Palmeiras e América... Mas eu sempre falei isso. Não, olha, vamos no empate, que é um jogo complicado. Não, mas eu sempre falei que esses jogos... Aí que você tem que computar 3 pontos. Claro, mas ninguém tá dizendo... Mas, Benjamin, entra como favorito. Agora, esse garantido... Já ganhou? Já ganhou, modo de falar. Mas não perde. Não é um jogo sem... Não, lógico que já ganhou, não tem. Porque o Santos foi pra lá com já ganhou. Já ganhou e não foi. O Santos, entrou morto em campo. É, foi lá, ué. Vai que o Palmeiras entra assim. Então, vai que acontece aí, por exemplo, que tá brigando, o time que tá brigando pelo título, que tá tudo certinho, que tem um treinador que cobra pra caceta, gente. O Palmeiras não entra de salto alto domingo. E se o Flamengo, por exemplo, tropeça com o... Ótimo, o Palmeiras domingo põe nove dedos na taça. Você não acha que o Palmeiras fica com mais... Ah, tá tudo tranquilo, 3 pontos e outro tá perdendo. É o mesmo horário o jogo. Eu acho. Então, mas não dá, o jogador não sabe. Tem 10 jogos. Não? Tem 10 jogos pela frente. Você acha que o treinador não fala? Tem 10 jogos pela frente. Eu não acho que o Palmeiras vai ganhar os 10 jogos. É normal. O Palmeiras vai perder um jogo ou outro, como o Atlético vai perder, como o Flamengo vai perder. Mas peraí. Existe uma grande diferença, Domênico Gato, entre entrar de salto alto e jogar mal. Porque o fato do Palmeiras perder alguma partida, e pode ser que perca no decorrer do campeonato, assim como o Flamengo também, tem uma grande diferença entre você perder porque você jogou mal ou porque você meteu uma mala. Ah. Meteu uma mala é o Palmeiras entrar aqui achando que pode ganhar a qualquer momento, começar a desperdiçar gols e brincar na frente do goleiro adversário, tomar um contra-ataque e perder de 1-0. Isso daí é meter mala. Eu acho que as pessoas precisam saber diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Por exemplo, o Santos contra o Figueirense. Foi um jogo que o Santos perdeu na Vila Belmiro, mas perdeu inúmeros gols. Meteu uma mala? Não meteu uma mala. Jogou mal, perdeu, ponto. Tô errado, amigão? Não, tá certo. Tem que chegar, tem que passar o carro. Mas é, até passar o carro, né, tem uma distância. E assim, mais uma coisa, eu não concordo, não, do América. E eu acho que a CBF tinha que intervir isso aí. Que é errado, né? O América tirar o mando dele lá do jogo em Minas pra colocar no estádio que, na minha opinião, ainda favorece ainda mais o Palmeiras. Porque aí o Santa Cruz também não tem mais interesse, daí ele começa a mandar um jogo importante aqui, um jogo ali, aí acaba estragando o campeonato. Mas né? Os caras estão ganhando a grana deles. Então, mas ele tá certo. O futebol tem que prevalecer. Mas o Palmeiras não tá proibido de assistir o jogo fora? Os torcedores? Não. Não, por que é proibido? Por causa do punimento. Não tem punimento nenhum. Não? Qual punimento que tem? Ah, quanto o Flamengo. Punimento. Já foi. 50 chibatadas. Fora de casa eram 5 jogos, hein? Não lembro disso, não. Sei lá, é bom olhar e torcida organizada. Direito olha, aí, mas ali, é só organizado? Senão, meu amigo, o estádio lá vai estar vazio. Você acha que vai algum torcedor do América ou, lá? Pô, espalha a torcida, a camisa do América pros palmeiristas. Os palmeirenses vão na torcida do América, né? Mas se boa noite. Tinha 5 jogos, sombra. É verdade. Boa noite pra você. Fala, Xadica. Olha, eu entendo que não boa deva noite. Ter essa punição nesse jogo especificamente. Pelo menos nesse jogo, não. Senão o América não mudaria o jogo pra Londrina. Que o intuito do América é faturar. É ganhar dinheiro. É encher de palmeirense no estádio. A pessoa porque que comprou as torcidas o jogo, né? Paulistas, elas predominam no norte do Paraná. Certeza. O América sim. Já ganhou dinheiro do empresário que comprou o jogo e ele sim vai usar. Você pensa não, velho? Sim, sim. Você não mandava o jogo lá? Mas é estranho. Lá. Depois vai arranjar, tirar 3 pontos do Palmeiras. Eles são doidos pra roubar o Palmeiras. Mas, ó, esse tipo de situação eu acho extremamente vergonhosa pro futebol brasileiro. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, o problema é do América Mineiro. Mas é triste você ver, por exemplo, num momento crucial do Campeonato Brasileiro, um time que já tá jogado às traças do Américo Gato, que já caiu pra Série B, começar a fazer esse tipo de conduta, porque isso é praticamente uma inversão de mando. Você levar seu jogo pra um estádio que vai estar lotado de rivais, isso é tosco, compromete o campeonato. E poderia ser assim contra um adversário que... Inversão de mando seria... É praticamente uma inversão. Inversão de mando é quando o América manda o seu jogo pra São Paulo. Não, mas Domênico, você entendeu, é figurativo. Mas a partir do momento que você leva pra um estádio... O objetivo de encher, Domênico, a partir do momento que você leva para um estádio, que você tem o objetivo de encher de torcedores rivais, então, porque você quer buscar renda, então, isso é praticamente uma inversão de mando. Então o Flamengo tá invertendo o mando toda hora, é isso? Não é isso, Domênico. O Flamengo ele tá vendendo o mando. É do Flamengo, Dodô. O Flamengo tá vendendo tá jogando mando, lá, mas, Domênico, ué. É diferente. Tá é diferente. Vai jogar com... Não é, Rio? Domênico, o Flamengo ele tá vendendo mando. Estádio, né? O Flamengo ele tá vendendo mando por uma situação em que ele não tem o que fazer. Ele precisa vender porque ele não tem onde jogar. E segundo, o Flamengo ele não vende mando pra encher de torcedores rivais pra ganhar dinheiro. O Flamengo ele leva o jogo pra onde ele sabe que vai encher de torcedor do Flamengo. Agora tem a resposta é que eu perguntei tá aqui. Pontual, né? Ele tá fazendo o campeonato inteiro. Que o não, mas tá e que fique claro, e que fique vai claro, lá, viu, vó? É que isso aí não é nada contra o Palmeiras, muito pelo contrário. Daqui a pouco pode acontecer com qualquer outro time. Isso é contra o América. Sim, a minha crítica é com relação ao América Mineiro. Não tem culpa disso. Mas daqui a pouco pode algum time desse daí também que tá pra cair fazer o mesmo e beneficiar o Flamengo. O Palmeiras ele tá sendo indiretamente beneficiado, mas não tem culpa disso. O Palmeiras não tem culpa nenhuma. Mas o que nojento, o Mano falou é verdade. O que o ouvinte falou também, inverter mando. E outra, o Palmeiras não tem culpa nenhuma. O Palmeiras caiu do céu, tá certo o Palmeiras. Ainda vai jogar em Londrina, que, pô, tem torcedor do Palmeiras pra caramba. No estádio do Chá. É igual o Palmeiras jogar em São Paulo. Agora, eu quero ver o São Paulo. Se você mandar o Corinthians pra Londrina, também é a mesma coisa. Ó, todo mundo dizendo aqui... A punição é o Palmeiras não receber carga de ingresso, mas o América pode vender pra quem quiser. Ah, e vai vender pra quem? E pra então, quem quiser. Por isso que eu falo. Então é pertinente o que a vó falou. Não, o que você falou é pertinente, vó, a verdade. E eu não tinha atinado que... Eu não tinha atinado absurdo, né? Com uma coisa tão absurda. Eu já acho o punimento absurdo. Punição. É, a punição foi errada pro Palmeiras. Agora, achei, espera, mas o aí... América... O São Paulo vai jogar no segundo turno contra o América na casa do América. Certo. Pode ser que o América venda. Espero que o América também então venda. Pode ser. Que vai vender. Pra jogar lá no Paraná. Ah, eu acho que esses últimos jogos... Sobre todos os mandos do América, ele vai vender. Mesmo porque ele já caiu. Ainda mais contra time que... Todos esses jogos de São Paulo e do Rio. Só que o certo seria o seguinte. né? Se vai fazer isso, tem que fazer. Não, fez. Você entendeu? É esse que é o problema. E aí tirou pontos os, de alguns times contra os grandes, turno, ele vai tirar agora. O Santos foi um que eles jogaram em casa e ganharam. Agora, quando for jogar... Se eles jogassem, por exemplo, em Londrina, será que ganhava? Agora, se quando for jogar contra o Sport Recife, não vai fazer isso. Não vai isso, fazer claro. Isso, né? Ô, Marcelo, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Palpite pro jogo do Porco. O jogo do Porco vai ser 3-0. Ô, Sombra, só queria falar uma coisa aí. Muito obrigado aí pela participação aí. Parabéns pelo programa de vocês. E uma coisa que eu nunca esqueço, o Mano tinha que escrever um livro aí com o Top 10, do dia que ele falou lá que o cara com a perna só lá invadiu o Pacaembu, que ele falou que o cara invadiu na base do balança caixão lá. Eu lembro, cara, eu lembro. Porra, velho, um deficiente, velho. No jogo do Corinthians, Domênico Gato, um deficiente. Que absurdo. Não pode ser. O maluco invadiu o campo, velho. Invadiu o campo e ninguém pegava o cara. Mas aí você para pra pensar, fala, como um maluco com uma perna só conseguiu invadir o campo? Só se foi no balança caixão, velho. Porque na boa, Sombra. Como o cara vai subir na grade? Tá certo? Porque ali nos arredores ali. Meu Deus. Nos arredores do portão ali, ficam policiais ali, aquele pessoal. Pessoal da turma do choque, pra impedir, principalmente na frente das torcidas organizadas. Entendi. Pra impedir qualquer tipo de invasão. Pô, um deficiente sem uma perna, velho, o cara conseguir invadir. Ô, mano, a galera toda que parou agora no trânsito e tá estupefato. Balança caixão. Esperando você explicar o que é balança caixão, mano. Ó, cara, a ligação do ouvinte aí. O que é o balança caixão? Balança caixão é quando você tem duas pessoas que fazem como se fosse um pêndulo com a pessoa que vai ser arremessada, segurando pelas mãos e pelos pés. Então você começa a balançar de um lado pro aí outro. Aí jogaram de um lado o cara por cima. Parecendo um barco viking, RG. Agora. Aquele barco viking de parque. E aí jogaram o cara por cima da alambrada, velho. Mais uma vez, na sua casa de veraneio, no interior de São Paulo, eu lembro que fizeram um balança caixão com o pão com ovo. Sim. Só que em vez de jogar dentro da piscina, vocês jogaram ele na borda. É verdade. Nossa. Quase mataram o cara, velho. Quase mataram quase o cara. E o pão com ovo bêbado, sem reflexo nenhum, ele caiu de cara, velho. Lembra? Nossa, se esferrou inteiro. Vocês pensaram que ele ia cair igual gato, né? De quatro, o cara... Pô, é brincadeira, mano. Nossa, se arrebentou. Verdade. Tem brincadeiras que são absurdas. Principalmente quando bebe, né? Tô errado, estranha. Tô errado. Não, existem brincadeiras que passam do limite. Não é? Sim. Sabe uma que é legal e a gente tem que fazer aqui na rádio, inclusive o Vilela filmar? Tentar desmaiar a pessoa fazendo pressão no peito. Você já fez isso? Não, você tá de brincadeira. É verdade. Para, louco. Para. Você nunca fez? Não, para. Mas não pode. Eu não sabia nem que existia isso. Você pega, não pode, você faz o seguinte, fazer isso. Não, vou fazer não com o moto isso aí. Ó, não, você mata solta todo cara. O ar. Sombra, você solta todo o ar assim do pulmão. Faz assim. Tá querendo matar os caras aí, velho. Aí na hora que você soltar o ar, naquele sprint final, você trava a respiração. Vem uma pessoa e aperta seu peito, velho. Olha véio. A ideia. Olha, tá louco, olha a ideia. Tá faz isso na escola. Você já fez, Benjamin, isso aí? Olha a ideia, velho. Não pode. Não façam isso em casa, velho. Isso é perigoso. Tem que ser feito por profissionais. Nossa participante do Outubro Rosa, do Estágio 87. Você Sandra. Conhecia esse tipo de brincadeira? Sim, eu vi um vídeo na internet de umas crianças brincando disso. Crianças? Na escola. Escuta o Mano e reproduz. Né? O Mano é um mau exemplo pra sociedade. Não façam isso em casa. Eu já falei pra não fazer porque é perigoso. Tem que ser feito por profissionais. Antes de você falar com o nosso amigo, é uma brincadeira que eu queria experimentar com o Mota. É verdade. É você falar, Mota, vamos brincar de pular de paraquedas. Só que antes você rasga todo o paraquedas dele e corta o reserva. Não, não pode. Aí ele pula, vai estar rasgando, ele vai apertar o reserva, vai ver uma mãozinha mostrando. Tá vendo? As pessoas faziam. Tá vendo? Ali que nosso amigo mandou aqui. Olha aí, fiz muito disso no colégio. O Aragon, tá vendo? Nosso amigo. Eu conheço, ele era o príncipe. Ô, estranho, você já fez isso também? Não, acho que tem brincadeiras que, dependendo da idade e do nível alcoólico, são aceitáveis aí. Não tem problema. Essa é uma? Você é adepto daquilo lá que de bêbado não. Não, essas brincadeiras suas aí não. Eu acho que. Brincadeira é brincadeira, né? É, tem brincadeira com primos que é uma delícia. Você aprende várias coisas quando é que escorrega. Oi, Luana, você tem boa voz. Oh, muito obrigada. Tem uma voz agradável, né? Dizem o contrário lá em casa, viu? É isso. Não, reclama bastante. Falei, não, a voz viu? É boa. Ai, você falou isso também, Domingo? Vendido. Falei pra ela. Que a voz dela é irritante? E você não, eu falei pra ela que a voz dela... Ela falou que a voz dela era ruim. Eu falei, a voz, não, sua pra voz cantar, é boa. Ela falou pra cantar. E você ouviu o conselho e uma observação do mestre da voz sul-americana. Isso tá louco. Domênico Gato. Tá louco, tem um ranking de locutores. Não sei se existe ranking. Um ranking de locutores. Não tem ranking. Não, agora ele gosta de brincar de modesto. Existe um ranking de locutores onde tá lá o Domênico em primeiro lugar há 10 anos. Que 10 anos? Aliás, pra ser mais preciso, 10 anos e 2 meses. Vai pro business. Mentira. Não tem nada de ranking nenhum. Tem o ranking. O Domênico é modesto, né? Não, não ele é, transparece não ranking, isso, não ele existe. Transparece. Mostra no Google onde tá o ranking. Tem o Cid Moreira é o segundo. Hã? É o Domênico, não, Cid Moreira. Não, caiu não vai nessa, não. Caiu? Caiu, caiu, nossa. Primeiro caiu, é o Domênico, tá, segundo é o Domênico, terceiro é o Domênico, aí depois não, vem Vivi. Aí vem Vivi. Tá lá em 29º com uma setinha entendeu? Vermelha pra baixo. Tá assim. Caindo. É. Last setinha week era 23º. Tá louco. Estádio 97 aqui da Energia 97, tem oferecimento do KFC, 100% peito de frango de verdade no KFC. Peça o seu Super Bites e aproveite! Tá rolando o pedágio sem parar agora, na Smart Garage Itaim, na rua Clodomiro Amazonas. Alô, Itaim! Aí sim, hein? Atenção, pessoal do Itaim! Rua... Imediações, né? Pessoal que tá descendo pela JK, pelo subindo pela JK. Nossa, né? Ali na altura da Santo Amaro, Hélio Pellegrino. Pessoal, ó. É a hora. Lá na Clodomiro Amazonas, número 1189, tá rolando o pedágio sem parar. O Mota tá lá. E passando por lá, você concorre a bonés, camisetas da Energia 97. E também vai aprender como é o tal do adesivo do Sem Parar e todos os seus benefícios. Passe por lá. Daqui a pouco, vários ouvintes presentes lá ao pedágio Sem Parar entrarão ao vivo aqui com a gente no Estádio 97. Rua Clodomiro Amazonas, número 1189, Itaim Bibi. E esse Clodomiro, inclusive, ele era um cara saídinho, né? Você ia na década de 90 jogar bilhar lá na Clodomiro? Vai saber, né? Porque o Clodomiro ama tinha um bilhar lá, legal. Aí, RG, você não ouviu o trocadilho do Sombra? Ah, o risonho aqui não deixou. Repita a Sombra. Era um cara, inclusive, que tinha problemas em casa. Ele vivia fora, recorrendo a terceiros. Ah, é? Porque o Clodomiro ama as zonas. Ah, sensacional, hein? Olha... Mas aí salvou também, hein? Qual que é o target do Zonão? Ainda são japoneses? Zonão. Não. Mas ele é... Japoneses, na faixa de 30 a 50 anos, classe A, né? É. Sim. Mas aqui, você chegou aí lá? Vocês foram naquele bilhar que tinha? Bilhar, era famoso, era famoso. Joguei, lá. Joguei bilhar lá. Qual bilhar? Na Clodomiro. Um dos maiores bilhar, tinha lá. Um bilhar legal lá. Bacana, E na batidinha? Tomar batidinha lá na esquina, pô, lembra? Já, batidinha não é comigo, não. Ah, cara. Você não... Nem naquela época? Nem que a batidinha que eu tomo é a policial, velho. Essa aí é de pois é, rolava. Essa época era legal, velho. Clodomiro eu e o álcool não temos uma relação muito íntima. Que era a nossa querida estreia no Ninho. Fala, bacana, Luciano. Ela falou livro dos business. Então é Soletre Business. Livro do quê? Um retroativo aqui que o pessoal pediu. Eu tava esperando. Minha timeline bombou, as pessoas pediram. Não podia deixar passar. Sabe o que é isso? É inveja. A pessoa queria estar aqui e não tá. Aê! Pro Gustavo, pro Leandro e pro Daniel. Chupa. Não é mentira. Manda um chupa geral. Um chupa geral aí pra timeline do Chupa geral. Mano, ó, se tem alguma coisa aí do Corinthians que você não falou, que é importante? É, eu já disse aqui que o Corinthians ele vai com quase força máxima hoje pra cima do nosso querido Atlético Mineiro. Então vai com força nenhuma, e que né? Porque esse é o quase retrospecto... máxima. Não, mas o retrospecto está ao nosso favor. Força máxima! Quase força máxima, força nenhuma! Sombra, em três possibilidades que já tivemos de enfrentar o Atlético desde 2014 pra cá, na Arena Corinthians, o Corinthians venceu os três confrontos. Esse é um dado curioso. Dois pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil. Sim. Então é uma informação relevante aí a favor do Coringão. E a outra informação é que tá ficando... E pro bem do futebol, o Corinthians precisa ganhar hoje. E a outra informação é que tá ficando cada vez mais difícil o Corinthians pagar o estádio, né? Rapaz! O Corinthians fez um refinanciamento. Olha, eu falei aqui desde o dia que foi construído. Falei, o Corinthians não vai pagar esse estádio, não tem como pagar, hein? Não tem naming rights... E o tal do name right tem nada, né? Tem juros, tem uns juros absurdos, a dívida já tá em 1.600. O negócio tá complicado aí, viu? E o tal do name right, nada. E quanto mais tempo você demora pra o name rights... O que eu fiquei sabendo, quanto mais tempo você demora pra vender o name rights, mais difícil fica, porque as pessoas vão colocando um rótulo no estádio. Sim, vai cair no descrédito. Arena Corinthians, outro chama de Itaquerão. Mas você sabe o que me falaram? Cada vez fica mais difícil. É verdade. Me falaram que, na verdade, essa negociação que existia e que agora retroagiu bem, não era propriamente de um naming rights. Era um negócio realmente que daria dinheiro, óbvio, rentável, mas não era propriamente naming rights. Não, no começo, esse que você está falando é um outro negócio. Eu sei o que você está falando, isso é uma outra história. Mas no começo era naming rights. No começo era. A ideia era naming rights. Só que esse naming rights não veio. Não acredito que virá tão cedo. E o Corinthians tem uma pemba. Ah, vai vender camarote. Primeiro, também não tá vendendo camarote. E se não conseguir pagar, devolve a chave, velho. Então. Devolve a chave, mano. Mas ontem, volta pro Pacaembu. Mas, mano, aí tá. Ontem você gostaria que voltasse? Ué, se não tiver o que fazer, Benjamin. Por exemplo, eu não vejo vergonha em morar de aluguel, velho. Mas, ó, desculpa, mano. Ontem eu tive uma informação fidedigna, né? De uma pessoa que talvez aí saiba bem do assunto. Essa história assim, não dá pra pagar, devolve, não é bem assim. Nós temos uma advogada aqui do direito do consumidor. Quem? Eu. Ah, você é advogada? É, lógico. Você é russomana do consumidor? Então. Comparações melhores. O que eu fiquei sabendo? Não, tudo bem. Beleza. Ok. E aí? Claro. Ah, o que eu tava dizendo, eu não sei se você sabe ou não, mas assim, é uma coisa, acho que isso faz parte mais da negociação lá do Corinthians. Se não pagar, todo o Parque São Jorge, tudo, vai pro credor. Aí acaba, hein? A informação que eu tenho é outra. Tá acabando. Não é, não. O Corinthians não vinculou. O Corinthians ele não vinculou o Parque São Luzinha, Jorge. Dodô. A luzinha, Dodô. A luz a dois. Contrato. Como outra? A garantia é o próprio estádio. Se o Corinthians não pagar, o cara fica com o estádio. O Corinthians perde que pagou. A informação que eu tenho é que se não pagar, sobra na Odebrecht. Ali, sobra. Peraí. Eu vou fazer o seguinte. Olha aqui, ó. Eu vejo um futuro negro. Então, eu vou fazer o seguinte. Por que que não junta aí a Portuguesa com o Corinthians? Porque aí você salva dois. Você salva dois. Você junta nome. Será aí. Que se salva? Corintiguesa, Porturíntias, sei lá, qualquer coisa assim. Porque mais uma vez você me embalando. É melhor, ô Sombra. Mais uma vez você me copiando. Não acaba, mas quando eu sugeri que vocês fizessem a fusão com a Portuguesa, aquela, o Portumeiras. Não, lembro disso aí. Lembro, Portumeiras. Só que hoje a história se inverteu, aí que tá. Mas a Portuguesa vai querer? Vai. Porque eles estão acabando, a gente tá acabando todo mundo. Eles, o Corinthians, então vamos juntar tudo aí, pô. Porque a Pemba é grande, né? Outra ser grande, está louco? Ô, Benja. Pemba. E agora que chegou pra mim uma informação, outra, de outra ponta, de outra história, falando a garantia é todo o terreno do Parque São Jorge. Ponta, meu. Ai. Eu não vou discutir porque eu não tenho. Não, claro. Não, eu não tenho. A gente precisa ler o contrato. Eu não vi o contrato, não tenho. Informações que eu tenho. É. A informação que eu tenho é essa. Ó, e veio de lugares bem distintos, né? Não vou duvidar. Não dá nem pra duvidar, porque eu não tenho. Agora, eu não tenho garantia do que. Agora, entenda bem. A informação que eu tenho é bem o contrário. Bom, mas vamos supor que ainda fosse a questão de dar o terreno do Parque São Jorge. É lógico que isso ia ser uma discussão de justiça de anos e anos e anos. Fala um negócio, como é que o Corinthians paga esse estádio? Como é que você vai pagar uma dívida de R$1 bilhão? Hoje foi pra R$1,6 bilhão, né? Dá, né? Pagando 5 milhões por mês. Nossa. Não vai pagar 5 milhões por ano. Sabe que me falaram? 5 milhões por mês são 60 milhões no ano, gente. Sabe que me disseram? 60 milhões de anos. Só de juros, 60 milhões por ano. O Corinthians vai pagar esse estádio até 2250. O que me falaram, Beijo, você pode ter também uma informação igual ou diferente. Verdade. De que hoje, tudo que entra de dinheiro para pagar do estádio, que está sendo pago, não diminui nada do valor principal. Sim, não tem como. É juros sobre juros. Não tem como chegar no principal. É como você está pagando só... velho. É como você passa todo ano, todo mês, só pagando juros. Não chega no principal. O principal não diminui nunca. Não chega no principal. Eu não vejo... Igual pagar o mínimo do cartão, né? Exatamente. É o mínimo do cartão, mas é que o mínimo do cartão incide em juros o próximo mês, né? O público vem caindo, né? É um negócio que eu sempre falo. É porque você tem que manter time bom, né? Quando o negócio... Exatamente. Quando você está ganhando dinheiro, quando o país está vivendo uma bolha, você não pode achar que aquilo que está acontecendo é uma realidade, é uma coisa... Duradoura. Pra sempre. Não é duradouro. Não cresça em cima, não queira crescer em cima de um momento, porque esse momento você sabe que é um momento que vai terminar. Isso não acontece só aqui, acontece com empresas. Quando você tá ganhando dinheiro, você não vê teu extrato bancário. Ah, debitaram R$19,90, R$29, R$102 e tal. Quando você tá apertado, você liga pro teu gerente de banco e fala, por que, que é esses R$9,90 aí que você tá debitando a minha conta Exatamente, por mês? Você tem razão. E isso com as empresas acontece, só que em proporções bem maiores. O Brasil vivia um momento, uma bolha, uma euforia na economia. Você tinha um clima de Copa do Mundo, você tinha aí uma briga política. O presidente era o conselheiro. Você tinha um país vivendo um momento... um momento de euforia. A euforia acabou, a política mudou, A crise tá aí, né? O Brasil tá tentando se reerguer e não tá fácil. E hoje você não tem um naming rights. Gente, hoje você não tem empresa para botar 400, 500 milhões. É, porque os caras falam em 300, 400 milhões hoje, como pô. E você então, sabe qual é o grande bica, Benja? Você tem. Eu não sei se tem algo errado. Isso eu não sei. Eu não posso falar que tem algo errado no estádio, porque eu não sei. Mas você tem um momento de operação Lava Jato. Não, você o tem errado momento, é o valor, você né? Você tem momento com todos nós entendemos que é errado. Os donos de empreiteira estão. Todos aí, vocês estão acompanhando no noticiário o que está acontecendo. Então é um momento difícil, cara. Eu não vejo e eu quero estar errado. Eu falei desde o primeiro dia, eu quero queimar minha língua assim. O estádio é maravilhoso, não estou questionando isso. O estádio do Corinthians é lindo, é maravilhoso. Uma casa à altura do Corinthians. Só que eu não vejo como pagar. Se eu quiser comprar hoje um apartamento de 20 milhões de reais, eu não sei como é que eu vou pagar. Eu posso dividir e falar pro cara, vou te pagar por mês, os meus filhos e os meus netos vão continuar pagando. Aqui tem que teve erro, teve. A gente sabe entendeu? Que teve, então, né? Repito, espero queimar minha língua. É a mesma coisa, igual quando o mano vem aqui e fala, pô, podia ter feito o estádio? Sim, poderia. Agora precisava colocar mármore. Não, a construtora que fez o estádio do Palmeiras, tá aí, ó. Tá um momento difícil. Tá com uma bica danada. Não é só a briga das cadeiras. A briga das cadeiras é um detalhe, né? Tem repasse dos shows. Todos esses shows que estão fazendo. Que, segundo uma informação minha, o Palmeiras ainda não recebeu um real. O Palmeiras, sabiamente, está sentado numa poltrona. Aveludada e com almofadas. Uhum. Esperando a água bater no topo. Porque eu soube que tem um grupo já... Um grupo americano. Não era o AIG que ia absorver o negócio? Que tem um grupo que tem uma proposta. Eu vi isso, eu pensei que era. E tem já uma proposta para comprar o estádio ser do Palmeiras. É isso mesmo. Entendeu por quê? Porque a W Torre, quando também, naquele momento, bibibi, bababá, bababá. Eles são no meu eufórico. Blá, blá, blá. Só que o estádio do Palmeiras é diferente do estádio do Corinthians. Muito Benja, diferente. Mas quando na época, muita gente do falava assim, ó. Esse negócio de dizer, vou fazer estádio, vou fazer evento pra caramba e vai dar lucro pra caramba. Tem que tomar cuidado. Eu vou falar um negócio pra você. A gente faz muito evento. Sim. Em pequena proporção em relação aos grandes, é lógico. Mas a gente tem uma ideia de mercado como que é. Eu falava assim, vocês estão achando que fazer evento é assim, assassado? Não é fácil, não. O problema não, do Palmeiras não é evento. O Palmeiras não tô falando do Palmeiras. O Palmeiras não quer saber de evento. Não, mas o Corinthians nunca quis. O Corinthians queria só um estádio. Mas agora já tá fazendo alguma coisa lá, né? Mas vai fazer o quê, Sombra? Fizeram lá um evento agora recente, não sei o que era, nem sei. Sim, mas os shows, esses grandes shows, que é onde dá volume de dinheiro, faz lá no Palmeiras, ou ainda faz no São Paulo. E aí o que acontece? O evento é pra caramba. O estádio do Palmeiras tem evento toda hora. Vai vir aí, o problema do Palmeiras não é evento. O problema é a situação da construtora e a relação com o clube. Não, o Benja, ok, mas o que passa e o que você viu, o que eu li outro dia, que a W Torre, por exemplo, o estádio está sendo deficitário para a W Torre. Olha, pelo que eu ouvi, sim. Se está sendo deficitário, eu não tenho a menor dúvida que é um problema de gestão. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Não. Tô falando do Palmeiras. Não. Tô dizendo assim. Muito pelo contrário. O Palmeiras está sentado em camarão esperando resolver. Pô. O Palmeiras vai ter o estádio na mão. Exatamente. Palmeiras quer que se lasque, velho. Vai cair no colo do Palmeiras. Mas vocês viram o que aconteceu com o Maracanã. O estádio do Palmeiras virou a grande atração para eventos de grande porte de São Paulo. Virou o Palmeiras, cara. Olha o Maracanã lá, o que virou, velho. Os caras não aguentaram. É, vovó, é nós, vovó. E o Palmeiras. Que lindo. Virou. Hoje com o dólar, virou. 3,30, 3,40. O americano vir aqui é dinheiro de pinga para esses caras. Só estão esquecendo de outra coisa. Eu não posso dizer se é má gestão ou não, porque a gente não tá na gestão da W Torre para saber isso. Não é verdade? Só saliento o seguinte. Fazer evento nos Estados Unidos é uma coisa. Evento na cidade de São Paulo e no Brasil é outra coisa. Sim. Vocês não têm ideia do que se paga de dinheiro pra CET. Ninguém imagina. Vocês não têm ideia do que se paga de dinheiro. Imagina que você tem que pagar pra CET. Pra ter meia dúzia de postinho na rua, faixa pendurada. Vocês não têm ideia. Tudo, né? Policiamento, então, CET, tudo que você tem que pagar. Então, assim... Segurança. Vou dizer mais pra vocês. Você tem que contratar segurança. Fazer um evento numa cidade como São Paulo Não tenho dúvidas. É muito mais complicado do que fazer evento como uma cidade como Nova York. Tudo bem. Dependendo do lugar, só tem até alvará, eu, né? Eu concordo. Não, dependendo, não. Tem que comprar não, alvará. Isso tem que ter, não, alvará não se compra, Domênico. Tem que ter o alvará. Mas então, mas alvará só obtém mediante o cumprimento das regras. Não, então, por exemplo, no estádio do Palmeiras, o alvará já existe? Domênico, o alvará existe para os jogos de futebol. E acredito. Agora, todo evento que for então, feito. Então, um show. Desculpa, um show. Deixa eu te explicar. Não, eu não sei como é que funciona. Até, né? Eu sei, eu acho que a gente nem deveria se desgastar tanto explicando isso dentro do programa, porque não é o objetivo do programa. Não, tudo bem. Se qualquer coisa que você vai erguer dentro do estádio, um palco que seja, você já precisa de outro alvará. Então, é outro. E custa qualquer dinheiro. Qualquer coisa que você vai erguer. Bombeiro dentro te do dá alvará, entendeu? Gente, isso tudo que o senhor falou é verdade. Esses shows. De grandes bandas, de grandes artistas, todos eles dão lucro. Não, dão lucro, não, mas... acho que dão lucro, senão os caras não trariam. Mas você gasta muito dinheiro. Mas você gasta, mas você ganha. É. Não é que você gasta, gasta e mas ganha, né? Entendeu? Lógico que ganha. O Palmeiras aí tá cansando de fazer show, gente. Só que é o seguinte... O Palmeiras ainda ganha comissão. Não, mas o Palmeiras ele não ganha a totalidade do valor do show, Ótimo, Benjamin. Mas ganha comissão. Aí você... é onde a W Torre ganha. Ganha comissão. Mas é que tá, Benja. Ganha é... uma participação. O Palmeiras ele tava insatisfeito com os números que a W Torre tava apresentando. O Palmeiras tá insatisfeito porque tem uma relação... Porque o Palmeiras ele tem um percentual pra receber e o Palmeiras ele via que tinha muito mais valores... agregados naquele show do que o que era apresentado pela W Torre. O Palmeiras está descontente, né, com isso. Foi uma relação... Também é? Não, não é. É uma relação que foi mal feita. Essa atual gestão reclama de um contrato mal feito. Por isso que tinha dúvidas disso, dúvidas daquilo. Você tem uma... A W Torre, segundo a gente lê no noticiário, é uma construção que está passando por um momento difícil também. Esse é o problema. Eu não estou dizendo que é uma má gestão ou não. Porque às vezes pode ser até uma boa gestão e mesmo com boas gestões, você não consegue atingir e ficar no azul. Sim. Há circunstâncias. Tem muita gente que veio para o Brasil naquela época, viu? E, nossa, o Brasil é isso? Tchau, vou embora. Na hora do bem bom, como disse o Benjamin, do calor, do consumo, etc. Nossa, as contas da bolha, fecham, né? Que é uma maravilha. Mas só vou divergir de você no negócio. Boa gestão fecha no azul. Ô, Benja, boa gestão não dá prejuízo. Eu entendo o que você está dizendo, mas o Brasil é um caso tão à parte, cara. Ah, mas tem muita gente que tá no lucro, entendeu? Não, mas, ô, Benja, tem boa gestão é boa gestão. O Palmeiras tem uma boa gestão. Por exemplo, você ia falar de futebol. Não tá no prejuízo. Sou um exemplo hoje. Ô, Benja, mas você sabe que dentro do processo, o que possibilitou o Palmeiras hoje estar com uma boa gestão... É o presidente ser bilionário. O presidente dar o dinheiro que impediu o Palmeiras de fechar as portas. Ok, mas o cara faz parte da gestão. O presidente entrou no vermelho e botou lá o azul. O Flamengo tá lá fazendo uma boa gestão. Conseguiu montar time, tá pagando dívida. O próprio Corinthians, por que o Flamengo e o Fluminense não querem assumir o Maraca lá? Lógico que o Flamengo quer. Não. Sim, senhor. Não. Em quais condições? Não. Lógico que nas quer. Nas condições em que está lá, não. Sabe quais são as condições que está lá? Quem assumir tem que pegar todo o complexo, Benjamin. O Flamengo não quer isso. O Flamengo quer assumir. O Flamengo tá igual o Palmeiras. O Flamengo sentou numa poltrona, tá esperando. Porque, gente, se o Maracanã não tiver o Flamengo... Não, Maracanã não, fecha. O Flamengo quer o Maracanã, beijo. O Flamengo não quer o complexo. É, piscina, Maracanãzinho, não quer isso. Quer apostar que eles vão se acertar? Ah, se tirarem porque isso, sim. Se os caras não derem pro Flamengo administrar, o Maracanã não sobrevive. Olha, mas o pessoal, eu sei, é um assunto... Lembra que a gente falava? Olha, a Copa do Mundo vai ser um tesão, bababá, bababá. Mas na hora que chegar a conta... Tá chegando agora a conta de tudo isso aí. Sim, mas por quê? Essa é uma gestão, né, do governo, todo mundo, veja, né? Veja, assim, a conta chegou, mas chegou pra mim, pra você, pra RG, pra nosso ouvinte e pra ele. Chegou pra nós, porque esse dinheiro todo aí, a gente sabe que tá no bolso de muita gente e boa parte na Suíça. Alguém não chegou, pra alguém não chegou. Mas a gente que tá indiretamente, nós que estamos pagando. Chegou sim, RG. Não, tomara que chegue pra todos, o país, né? Pode não ter mudado 100%, mas o país mudou. Tomara que chegue a pra todos. A gente nunca viu o nego ser preso, nunca imaginou ver o cara aí que tá preso, tá lá em cana. Tem muita coisa aí. Sim. Ah, mas tem muito cara pra ser cara preso, que hein? Tá com pisca-alerta, mas ainda mas tem muito neguinho cara. Fora, hein? Calma, meu amigo. Calma, meu amigo. O Brasil tá 200 anos vivendo essa desgraça. Vocês querem que mude em 2 minutos? Ô, mano. Diga. Meu projeto de lei. Frango do KFC pra todos. Opa, seria uma boa, hein? Nossa, e nesse horário ainda com a fome que eu tô, Sombra. O KFC, o frango mais gostoso do mundo, está em todos os cantos de São Paulo. Vocês sabem disso, né? Então, se você quer experimentar... Ó, Domênico Gatto, você que é um cara que curte, você que é um cara que gosta bastante, você, o Rudy, que já ia mandar ali um soletrando pro... Experimentar, né, Domênico Gatto? Você que curte experimentar tudo, tá certo? Você que é um cara que tem o gosto apurado pra comida, Domênico Gatto, corre agora pro Shopping Internacional de Guarulhos. Posso ir lá ou pro Shopping Aricanduva e peça aquele franguinho crocante por fora e macio por dentro, certo, pro seu dia ficar ainda mais gostoso, Domênico Gatto. Experimente, porque é top demais. É muito gostoso. Quer saber mais? Visite aí kfcbrasil.com.br. Nossa, meu Deus, tô aqui com a página aberta, assombrar o cardápio. Tô indo lá, KFC. Mano, eu vou lá. Meu Deus do céu, que eu vou lá. Dá vontade de morder o tablet, cara. Manda lá. Dá vontade de morder o tablet, mano. Olha esses sanduíches, cara. Olha esse balde. Olha essas tirinhas. Meu Deus do céu. KFC, o frango mais gostoso do mundo, está nos shoppings Internacional de Guarulhos. É Aricanduva, Rudy Landucci. Você que é um cara que não sai da Zona Leste? Boa. Você que é um cara que tá direto ali no Rio das Pedras? Direto. Cola ali no Aricanduva, mano. É tudo nosso. Ô, Sombra, a revista americana The Hollywood Reporter divulgou a lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos. De novo, quem elegeu os vencedores? 100 melhores? Os 100 melhores filmes de todos os tempos. E quem elegeu os vencedores foram as pessoas que trabalham em Hollywood, no cinema, só dentro do cinema. Qual foi o eleito o melhor filme de todos os tempos? Homem de Família. O Poderoso Chefão. É, pra variar. Porra. Você tinha dúvida que ele ia falar isso? Não sou, mas, gente, mas eu tô lendo uma notícia. Mas não é, por que não considerar o Poderoso Chefão? É, não primeiro. É porque o Ben já gosta, mas e por que não considerar o Titanic? Oba, não sou você tá eu, de brincadeira, chucro, né? Olha aqui, Bá. Tá de primeiro filme, segundo eles, o Poderoso Chefão, Segundo, Mágico de Oz. Terceiro, Cidadão Kane. Quarto, Um Sonho de Liberdade. Quinto, Pulp Fiction, do Tarantino. Sexto, Casablanca. Bá, adivinha qual é o sétimo? Casagrande? O Poderoso Chefão 2. Aí, daí, meu amigo. Pessoas estão pegando bronca oitavo do Poderoso Fechão. Romeu e Julieta. Oitavo é o ET. Fechou. 2001, uma odisseia de espaço. 10, décimo a lista de Schindler. E aí vai. Ó, na boa, eu prefiro ET do que Poderoso Chefão. Ah, porque você é um idiota. ET foi um filme. Eu fico feliz. Quantos brinquedos na Disney tem do Poderoso Chefão, seu escroto? Do ET tem até hoje, ô panaca. Ah, mas você... Você voa na bicicleta. Graças a Deus que você escolheu esse. Eu achei muito louco mesmo. ET é o filme mais legal. Quem fez essa lista é um fascista. Não tem um filme gay. Não tem um Black Book Mountain. Uma como? Coisa, Black Book Mountain. Uma coisa gostosa. É Brokeback Mountain, sua anta. O que interessa é que dois cowboys se pegam no mato. Esse é o Estádio 97. E foi o Spielberg que fez aí o Poderoso Chefão? Não foi. O ET foi ele. ET tá na lista? Tá. Tá. É deveria mesmo. Mas tá, entre os 10 maiores. É. Quais são os 10? Desculpa. Repita. 10 maiores. Poderoso Chefão, primeiro. Mágico de Oz, segundo. Cidadão Kane, terceiro. Sim. Um Sonho de Liberdade, o quarto. Esse filme é bom, hein? Pulp Fiction, o quinto. Sim. Romeu e Julieta é o sexto. Casablanca, o sexto. Aquele Poderoso Chefão 2 é o sétimo. Tá. Você viu que o Poderoso Chefão foi caindo, né? ET é o oitavo. 2001, uma Odisseia no Espaço é o nono. 10, a lista de Schindler. Aí 11º, Star Wars. Depois, De Volta pro Futuro, Indiana Jones, Forrest Gump, O Vento Levou, e aí vai. Mas na boa, os bons companheiros botam em 19º. Ah, esse é bom, hein? Boleiros. 10 maiores filmes do... Sim. Os 100 maiores da... De todos os tempos. Boleiros é muito mais legal do que Pulp Fiction, por exemplo. Você tá de brincadeira. Mas você tá... Lógico que é. Você tá louco. Lógico que é. Vocês são, muito americanoide, velho. E você estranha? Tudo que vem de fora, vocês ficam pagando uma madeira aí, velho. Você concorda com sua lista? Você gosta de cinema? Pagando madeira. Gosto. É? Mas o meu filme preferido não tá ali na lista, não sei ainda. Qual que é? O Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo. É que é uma lista grande, ninguém, né? Ninguém conhece. Aqui é a cara do Benjamin. É um ótimo filme. O Benjamin só gosta de... Eu? Mas qual que é a trama? Qual que é a trama desse filme? O Benjamin, se tiver o Brad Pitt, ele gosta. Tem o Brad Pitt? Não. Não tem. Então mas diga, qual que é o contexto desse filme? Snatch, Porcos e Diamantes? Ah, é um filme de dois amigos. De um conde. Aí um cara quer pegar a mulher do outro, do amigo. E aí ele denuncia esse amigo por traição. Na época de Napoleão e tal. E ele fala que esse amigo tá do lado de Napoleão. Ele é preso numa ilha. E aí, nessa ilha, ele conhece um padre que sabe onde tem um tesouro. E esse padre ensina pra ele tudo o que ele precisa saber e dá o mapa do tesouro. Ele sai, foge, acha o tesouro, volta. O filme inteiro, velho. Ele não, deixa eu contar, conte. Que chamei o Piratas do Caribe, isso aí. Conte, terminei. Não, deixa e aí ele volta e se vinga do amigo. Nossa, que história original, né? Legal. Ô, Benjamin. Então, é que, falando assim, parece um filme ruim. Mas você tem cara de que gosta daqueles filmes lá, PS Eu Te Amo, que o cara vai morrer e fica escrevendo muito tarde. Não gosto. Eu não gosto desse filme. A culpa é das estrelas. Gostei, mas hoje não gosto mais. É. Ghost. Crepúsculo. Não. Não? Ô, Ilusionista é não tá aí nessa lista? Gosta de Crepúsculo, aquela que assistiu todos, cinco vezes. Os 10 primeiros. Ô, Benjamin. Não, nunca assisti. Eu assisti pedaços de desculpa, cada um, mas não vem mentir nunca. Aqui no programa, pro programa líder de audiência, pra milhões de pessoas ouvindo agora, dizendo que você não assistiu Crepúsculo. Agora, eu assisti, mas não gostei. Agora eu fiquei... Agora, mas assisti uma vez só. Agora eu fiquei preocupado. Qual é o canal do filme que você falou? O Conde de Monte Cristo. Olha quem mandou dizendo que o filme é muito bom. Juro que é a primeira vez que cidadão fala de um filme. Esse filme deve ser super... O Ruizinho. Nossa, deve ser uma tragédia. Rui Marco Antônio Filho aqui, ó. Que ele passa em Goiânia, esse filme. É irado esse filme, muito bom. Não, porque pra esse cidadão aí, o Rui, gostar, tem que ter cavalo, viola e Goiânia. Olha o que ele mandou aqui, o melhor filme de todos os tempos são os dois filhos. Olha aqui, o Rui. É o filme do Daniel. Olha o Rui. O melhor filme de todos os tempos são os filhos de Francisco. Os dois filhos de Francisco. Quase, meu. Ô, Benjamin. É o menino da porteira, ele gosta. Só tirar uma dúvida aí, ó, Alberto. Que lugar que... Alberto? Que tá o vício frenético do Nicolas Cage. E Christiane F. É filme de comédia, meu. Drogado e prostituído. Christiane F. É bom. É filme de comédia. E Transporting, lembra? Transporting. Comédia. E você, estranho? Fala o filme aí. Tropa de Elite. Nossa. Entre os top 10? Não, na verdade eu falei Tropa de Elite porque é uma homenagem a um time de várzea aí que eu jogo. Que, chama que legal, Tropa de cara, o senhor vai te fazer uma pergunta. Qual o melhor filme que você gosta de Tropa de Elite? Posso gostar faz, de Tropa não, de você faz um negócio. Você é folgado, você é moleque. Aí sim, boa, velho. Você é moleque. Vai pra dentro mesmo. Vai pro Gladiador, pronto. Inclusive, conta pra ele que você fez parte do BOP. Exatamente. Com quem? Você ia ganhar uma camisa do Tropa de Elite, você é clube e não vai ganhar mais. Você fez parte do IBOP. Não vai ganhar mais. Ah, mas aí deu uma brochada. Concordo com o Benjamin. A gente falou uma pá de filme aqui com legal, você né? falou Titanic, não, é legal, mano. É legal. Falou Titanic. Não, mas é um filme tá que foi recorde de bilheteria. Agora, o Sombra faz uma pergunta pro cara. Ele responde, Tropa de Elite, ele fez cocô na mão e jogou na gente, velho. Isso! Titanic que é legal pra caramba. Mas eu gosto, Tropa de Elite é legal também, mas comparado com as Elite, grandes produções de Hollywood, o Rui falou os dois filhos de Francisco, você não xingou o Ruizinho. Ah, mas você tem que ver a limitação, né? Aí tá implícita uma limitação, né? Você sabe o filme que eu gosto? Sabe o filme que eu gosto? Tem um filme aí. Rui é parceiro. Você pode procurar depois? Fala, Dodô. Tudo bem? Tudo bem? Procura depois aí, ó. Pichote. Pichote. Esse filme aí. Esse filme aí. A Pichote é tua banda. Vai ter um filme também. Você é filme também? É verdade, é verdade. O que nasceu primeiro, o filme ou a banda? Ah, com certeza foi o filme que é de 60, não sei o que, a gente vendo lá atrás lá. Era do Hector Babenco? É. Pichote? Não, era o filme do molequinho com o carro do deserto. Eu acho que é. Eu lembro da capa. Tinha um molequinho pelado na capa, mano. Sabe quem tem lá? Falei com a Marília Fernanda Montenegro? Tem o seu Jorge também, né? Isso é Central do Brasil. Central do Brasil. Tem o seu Jorge no filme também. É, filme Pichote, vamos ver. Pichote. Marília Pera, gente. Hector Babenco, olha aí. Pera aí. Eu conheço no cinema, mano. Morreu agora, de câncer. Hector Babenco. Agora, elenco com Marília Pera, Elke Maravilha. Morreu também agora. É, o moleque chegou a ser preso aí, né? Depois, sim. É no filme também. De 1981. Mas olha, deixa eu contar aqui um negócio pra vocês, principalmente aí pra você que gosta de ter um papo legal com a turma do Estádio 97, gosta de participar dos eventos propostos pelo Estádio 97. Nós estamos preparando mais um evento bacana pra você estar junto da turma do Estádio 97. É um evento de um dia só, vai ser um evento bem divertido, bem legal, que é o Clube do Estádio 97. O que é o Clube do Estádio 97? É um evento que vai acontecer no dia 19 de novembro, sábado, durante todo o dia até a noite, onde o pessoal vai ter a oportunidade de participar com a turma do estádio de um churrasco gigante. Gigantão. Gigantão. É um churrasco pra galera toda. O evento é gigante, hein, gente? Não vai pensar que é o churrasco gigante. Então olha é só o que compõe o evento. Churrasco, apresentação da turma do estádio 97. Ó, sim. Ó, não é legal? Opa. Campeonato de futebol de campo. Opa. Não é bacana? Ótimo. É. Excelente. Vamos ter os jogos da cassineira. Legal, bacana. Não é legal? Vamos ter também aí o campeonato de vôlei de areia para as mulheres. Aí sim, hein? É. Ó. Ó, e churrasco com as bebidas incluídas, aí hein? Aí então, putz. É. futebol de videogame. Ó. Oh. É, que mais? Videogame, vai ter pra e quem vamos gosta. Vamos ter um show de cães, que é o show de cães mais famoso do Brasil. Ah, só artista, velho. Só cão artista, mano. Esse é o tipo de... O show de cães é pra família toda. Inclusive o pessoal aqui da Alternativas Dog Show... Tá aqui. E aí, cara? Boa noite. Beleza, tudo bem, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Sou fã, escuto todo dia e é um prazer participar de mais um evento aí da Energia. Boa, velhinho. Esse show de cães que a gente vai ter lá no Clube do Estádio 97, ele... Qual a duração do show? Como é? Dá um resumido aí do show. Então, Sombra, o show mesmo tem mais ou menos uns 40 minutos de duração. Os cães fazem de tudo um pouco. Pula corda, salta obstáculos, fazem vários eventos, por isso que a criançada adora, né? Fazem várias coisas. E aí, depois que acaba o show, a gente ainda fica lá com os cães, quem quiser entrar, passar a mão, tirar foto, conhecer de perto, vai poder fazer isso também. Então, a gente vai ficar lá a duração do churrasco todo. Quando você falou passar a mão, o Domênico perguntou se ele pode estar junto dos cães. Pode, para as pessoas passar a mão nele também? Pode, isso, fica à vontade, pô, Domênico. Você me chamou de cachorro. Mas ela é arisca, hein? Melhor botar focinheira nela. E você vai estar levando focinheira pro Benjamin? Porque ele morde, hein, velho? Ih, vai ter que arranjar uma focinheira grande pro Benjamin. Bicho morde, hein? Não, mas é legal, eles conseguiram, Sombra, adestrar o Mota para que o Mota utilizasse o vaso. O Mota, para quem não sabe, ele tinha uma caixinha de areia aqui na rádio, que ele deixava ali do lado da sala do Zé, ele fazia as necessidades ali. Então agora ele já usa o vaso. O Mota tá inteligente, a raça do Mota é inteligente. E vai um cachorro famosão que a galera conhece, vê aí na televisão? Tem vários, tem além dos cães que já participam dos eventos, que fazem, tem Punch, que é um Border Collie, que já ganhou Se Vira nos 30 comigo, já participou de vários outros programas, tem o Pipoca, que é um outro famoso aí, que tá nos comerciais de TV, ele vai estar lá também com a garotada toda. Mas legal. O Bolota morreu, velho. Bolota morreu, eu tava cara. Aqui conversando com eles, o Bolota, infelizmente, ano passado a gente perdeu ele, teve um tumor no fígado, e aí foi uma coisa assim, a gente ficou Quantos muito chateado. Quantos anos ele tinha? O Bolota era novo, ele tinha 4 anos. Ah, só. Caramba. Ah, o Mano Monstro é Abrão, mano. Foi muito triste não, mesmo. Porque o Bolota a gente... era um cachorro muito famoso também na televisão. A gente até brincava que... Aquele do chinelo, que ele pegava o chinelo do Cauã Raymond lá, isso. Lembra? Isso. E aí, era até a gente brincava que o Bolota, ele não sabia fazer muita coisa. Ele só era artista, né? Ah. Então, os outros cachorros pulavam, fazia de tudo e chegava no final do show, fazia fila pra ver o Bolota, né? E, infelizmente, a gente ficou muito chateado, né? Quando aconteceu. Hoje a gente tem um filho dele Mas participando. Mas tem o filhinho do Bolota aí. Vai estar lá também, então vai poder... O Bolotinha, então todo mundo que tiver lá vai poder passar a mão, ver os cachorros mais famosos do Brasil. Pô, deixa eu perguntar uma coisa, tem como se levar o cachorro da História Sem Fim? Pô, esse aí não é isso. Muito grande. Mas o Calção conhece o cachorro. Pra gente voar um pouco, é divertido. Muito obrigado pela presença obrigado de vocês. Você, Aliás, quem quiser contratar o show de cães aí da Alternativas Dog Show, qual é o contato? Isso, você pode acessar aí nas redes sociais, procurar Alternativas Dog ou no nosso site alternativas.com.br e também, se quiser me seguir nas redes sociais, dicas de treinamento, tudo, é só buscar Lucas Marques Dog. Muito obrigado, beleza? Viu, cara? Valeu, Lucas. Valeu, Lucas. Muito obrigado. Abraço, gente. Nice. Então você viu aí um pouquinho do que vai ser que legal, o clube do Estádio 97. Legal, né? Vai ser um mega churrasco pra você participar, levar a família. Crianças até 12 anos não pagam, tá? Então se você quer participar, ligue agora na Lotus Travel 2896-4665. 2896-4665. Você pode ligar agora. Informações via e-mail no viagens@lotustravel.com.br viagens@lotustravel.com.br Ó, não tem desculpa pra não ir, gente. Churrasco com open bar com 5 horas de duração. Torneio de futebol de campo. Nós na parada. E ó, e gramado top. O evento aqui do lado, na cidade de Guarulhos, beirando Ayrton Senna. Pertinho. Campeonato de vôlei de areia com as mulheres. Nós na parada. Apresentação do Estádio 97. Oh. Já incluindo o Rudy Landucci. A voz sem calcinha. Ou seja, você vai estar comprando o pacote que tem o Rudy. Oh. Obrigado, senhor. É o mais caro. É. Ah, é. Se eu sou cara, imagina quanto eu não custo humano, velho. Futebol de videogame. Jogos da Cassineira. Apresentação dos cães. Da Alternativas. Ah, não tem desculpa. Começa às 9 da manhã e vai até às 7 da noite. Não tem desculpa, velho. Tá bom? E crianças até 12 anos não pagam. No Vascão. E você pode ainda parcelar em 3 vezes no cartão, tá bom? É isso aí. 19 de novembro, sábado. Que o sábado é bom, né? E sábado é o melhor dia da semana. Você não é metido a jogar bola? Bonzão? Vai lá, velho. E aí, estranho? Achou legal? Achei legal, vamos tentar montar um time aí pra ir lá. Boa, vai lá, vai lá. É isso aí. Porra, cara, monte seu time, bebida, é isso aí. Né? Monta lá aquele pessoal lá no resort lá reclama que a gente foi com o time montado e tal. Até falando pros mimimi aí, pode ir com o time montado lá também. Aí não tem problema. Vão, ué. Vai, né? Falando que a gente vai montado, vai também, pô. Vai, ué. O título nosso. Cada um que se vira, né, velho? Você já participou de algum evento do Estádio 97? Não. Nunca? Nunca. Vou no churrasco. Por que esse desapego da gente? Não, não é desapego. Eu nunca tive oportunidade. Vai no resort. No churrasco ela vai. Ela vai no churrasco. Vou no churrasco. Aí. Muito bem. Já temos uma advogada no churrasco. Tá vendo, mano? Você pode brigar, mano. E ó, ela vai sortear 2 divórcios lá. Se você quiser levar sua mulher, ela vai fazer o número para contato. Ela vai fazer 2 divórcios lá. Você trabalha com vara da família? Eu já trabalhei com a família, agora eu trabalho com consumidor. Consumidor, muito bem. Eu fiquei sabendo uma história do Benja reclamando porque ele recebeu um panetone que colava na embalagem. Fez um escândalo. É, ela, etc. falei para ela. Você falou essa? Falei. E ela duvidou de mim. Que o Benjamin é chiliquento. Ó, vou te e falar, o Benjamin, quando viu ela, falou, já te se conheço. Se você pegar a causa lugar. Do Benjamin, você vai dar ganho de causa pra parte contrária. Ó, mas por exemplo... Vou desistir da ação. Ó, quando você fazia a vara civil, você tava ali vendo aí um divórcio e tudo mais, você já olhou assim, tipo, pra cara da mulher e falou, maluco, olha o que você tá perdendo aí do lado. Maluco, uma partidão, ou não? A gente tentava a conciliação, né? Não, mas você, tipo, querendo investir, fala, não, larga mesmo. Aí, tipo, foi pra cima do cara e deu bote, ou não? Não. Você tá louco, mano. Que pergunta é essa? Larga de ser louco. Ué, interesse. Não, você tá louco? Você nunca viu filme que a advogada se interessa pelo cliente? Então, manchando o nome da minha profissão. Manchando o nome da minha profissão. Que isso? Isso chama-se interesse. Desculpa, não tem nada a ver. Filme é uma coisa, a realidade é outra. São dois seres humanos. É claro. Tá antes de você ser advogada, você é uma pessoa. Você é uma senhora. Não, mas aí você se apaixonar, ok, mas você fazer de propósito. Não, fala, tá largando, larga mesmo que eu vou abocanhar esse maluco. Você tá louco, que isso? De propósito não pode. Imagina. Você é um irresponsável. Fala, Cláudio Azedão. Só duas coisas rapidamente. Primeiro que quando você entrou na mesa, o meu cartão amarelo caducou, né? Não sei. Não. Não sei. Tomou um cartão amarelo. Peraí, mudou o juiz. Peraí. Eu não sabia não mudou juiz que nenhum. O juiz sempre é o mesmo. O que mudou o juiz? E outra coisa. Eu queria poder opinar no filme que eu mais gosto. Qual é o filme que você mais... Aliás, eu não sei porque não perguntaram pra você. Você é um cara com conhecimento tão profundo. Sendo boicotado aí. Entendeu? Reparei. Vai ele. Eu pensei muito. Os caras vão te xingar, hein? Peraí. Tô te avisando, hein? Pelé Eterno. Pelé Eterno. Vai xingar por quê? Você não gosta do Pelé? Gosto, é o trouxa. Pelé trouxa não, olha como você fala comigo, hein? Não, como você fala comigo, hein? Não, perdão. Passei dos limites. Segue Eterno. o jogo, sem falatório. Temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, galera do Estádio 97. Aqui é o Renato Gazú, corintiano. Eu queria fazer uma pergunta pro Mano, pro Benja. Cara, o que vocês acham? Não dá pra colocar o nosso querido Gustagol e o nosso Romero na frente? Dá pra fazer um ataque desse dos sonhos, não, cara? Porque é o que tem pra hoje. Abraço aí, galera. Sonhos ou pesadelo? Isso aí. Porra, é nóis. Chupa, Domênico. Do pesadelo. Vai, chupa você, ô trouxa. Olha o ataque que vocês têm aí, ô mané. Com relação aí à dica dele, eu acho que é um pouco de exagero, cara. Ou você ter o Romero ou você ter o Gustavo. Não dá pra colocar os dois, sonhos, não. Mano. E o Romero não pode jogar hoje também porque ele foi convocado, né? Jogador selecionável, velho. O cara não é pouca coisa, não. Aliás, outro dia eu tava vendo o jogo do Corinthians, eu não lembro quando, mas o ataque do Corinthians era do Criciúma. Era Luca e Gustavo. Paquito, o bagulho é louco. E o Beto Guedes era o outro. Foi no último jogo. Foi no último jogo do Corinthians. Foi, né? Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Boa noite, é o Thiago Gramulha de São Bernardo. Ah, o Gramulha. O que você acha do João Schmidt armando o time do São Paulo? Você lembra, o Hernanes também joga da mesma forma, é canhoto, habilidoso, e ele foi o 10 do São Paulo. Você não acha que o João Schmidt pode se encarregar de armar o time? Valeu, um abraço a todos aí. Olha, quando eu brinco de futebol manager só comigo mesmo na minha cabeça, eu penso que sim. Mas acho que o pessoal na prática, lá nos treinos, não vê dessa maneira, viu, cara? Boa tarde, amigões. Bom, como aí hoje Estou meio vazio. Gostaria de perguntar pro Robertinho, numa pitadinha histórica, rapidamente, quem é o mais velho aí de todos? Vô Mauro? O... a vovó? Ou o Carçudão? Palmeirense, Jardim Piquerobi. Abraço, amigão. Piquerobi. Jardim Piquerobi. Somando os três, hein? Olha, eu não sei, eu não conheço a idade. Agora, me lembrou de uma história, viu? Sim. Sabe quem é o maior artilheiro idoso de todos os tempos? Idoso? Quem? Doutor Arnaldo. Quem? Que é o mesmo que leva o nome da avenida. Da avenida, ali no Araçá? Doutor Arnaldo. Doutor Arnaldo. Ele jogou no Sorocaba, que hoje é Atlético Sorocaba. Ele jogou... Olha, Domênico, não me lembro se foi 43. 43? Ou 59? Só 16 anos. 43 para 59? Não, foi 21, me lembro agora. Putz, aqui. Que... 21? Jesus! Kleber Pimpolini, acabou de me lembrar. Quem? 21, Kleber Pimpolini. Quem é Kleber Pimpolini? É o dono, né? O avô do Gilberto Pimpolini. É o dono. É o dono de toda... Dono do quê? Da cantina Pimpolini. Da cantina família Pimpolini. Aliás, o endereço da Pimpolini. Fala mesmo, você que está agora aqui pela Paulista. Não pegue trânsito. Pegue um sushi de nhoque na família Pimpolini. Eles também têm o nigiri de nhoque. Nigiri de nhoque? Uma delícia. Você come com hashi, viu? É? É, muito bom. Muito bom. Alameda Santos sem número. Só uma pitadinha rápida. Pô, mas... Vamos com as mensagens. Vamos baixar essa... Inclusive, muito bonitinha a musiquinha. Você põe a mensagem... Divertido. Na minha época não tinha isso. Como é que faz? Ó? Isso aí, ó. Não, faz você. Como é que é? Isso. Então... Você fez igual. Agora falhou. Enfim. Doutor Arnaldo. Doutor Arnaldo. Ele jogava no Sorocaba. Porque o Sorocaba era um time humilde. Não que tenha mudado, mas naquela época, viu, RG? Sim. Tempo de vacas magras, o Brasil era pior do que hoje. Eu me lembro muito bem que eu saía pra comprar um pãozinho com 25 cédulas no bolso. Meu Deus, hein? Exclamação. Enfim, doutor Arnaldo, 62 anos. É, porque até então o mais velho era o Romário, né? Com 39. Isso, mas isso bem antes. Ei, não, o Zé Roberto Arnaldo... 42? Não, é, mas não é artilheiro, Arnaldo... não é artilheiro, artilheiro. O doutor Arnaldo artilheiro. Cresceu vendo o Zé Roberto jogar. Exclamação. Então, era o ataque dos 100... dos 100 anos. É. Porque era doutor Arnaldo... Doutor Arnaldo. Com 62 anos... E o que tem a ver isso com a pergunta? E o Henrique Schalma com 38. Era uma dupla. Ah, o Henrique Schalma e o doutor Arnaldo. Exatamente. E ele jogava no ataque do grande Sorocaba. Não acredito, João. É verdade, jogavam de óculos, era uma inovação, né? Mas como o que tem a ver? Óculos? Mas aí machucava. No dia que você tiver 62 anos, você vai entender. As pessoas não veem. Porra, mas a pergunta do cara não tem nada a ver com isso. E o mais engraçado é que o estádio do Sorocaba, nessa época, eles botavam uma tinta em neon bem no ângulo. Pro doutor Arnaldo ter noção de onde estava o ângulo. Você tá de brincadeira, velho. Grande dupla, doutor Arnaldo e Henrique Schalma. Exclamação, é a pitadinha pro vídeo. Muito bem, olha. Você quer saber de história do futebol? Olha o nosso amigo Roberto Provolone. Aí que pede, quando tá com dúvida, me liga. Estádio 97 trazendo mais mensagens através do nosso WhatsApp. E aí, mano? E aí? É Corinthians. Tudo nosso. Corinthians no buraco. Vai pro inferno. Agora o Galo vai espancar as galinhas. Miliano, velho. Segura, trouxa. Não, mas o RG. Pô, mano. Não, mas o RG. Mas você dá dessa, mano. Não, mas a gente tem que fazer essa interação pra ficar engraçado, Domênico. Senão o ouvinte vai ficar. Ah, entendi. Tem que fazer a escada pro ouvinte. Fala aí, Rony. Tem que fazer essa escada pro ouvinte. Você tá rapidinho. Mas o negócio é o seguinte, com relação aí ao que esse cretino falou, o bagulho é o seguinte. Cretino não. O Corinthians aí no retrospecto de 3 partidas que teve com o Atlético Mineiro na Arena Corinthians ganhou as 3, então hoje não deve ser diferente não. O Corinthians vai voltar pro G6, velho. Ai. Os caras vão esticando, né, mano? G6, G7, G8. Mas na boa, hora, vai ter que dar, acho que a Conmebol errou. A Conmebol errou, porque eles deveriam ter... Ó, primeiro, ao invés de abrir vaga pro G6, eu sou a favor aí do campeão da Copa do Brasil entrar direto e o vice pegar uma pré-Libertadores. Já seria mais justo. Essa era a sugestão de muita gente. Segundo, RG número 2, garantir uma vaga direto pro último sul-americano que não passou vergonha no Mundial. Não lembro nem quem foi. Ah, para. Mas é verdade, mas é fato. Vamos lá, mais uma. Os sul-americanos vão pra lá... Mas peraí, pedindo, né? Vaga, é pedindo vaga. Eu tô pleiteando um direito justo pedindo pro último vaga. Time sul-americano que foi pro Japão e não passou Meu vergonha. Deus. É. Não, vamos lá. Mais mensagens. Boa tarde, galera aí do Estádio 97. Aqui é o Igor de Mauá. É, eu queria perguntar aí pra vocês, por que que vocês acham que o Cleiton Xavier do Palmeiras não consegue mais desenvolver o futebol que ele tinha em 2009, na primeira passagem dele pelo Palmeiras? Vocês acham que é desmotivação? Ou vocês acham que ele tá velho e não consegue mais jogar, não consegue mais chegar no nível que ele tinha? Um abraço. Falou. Nenhuma das duas situações, hein? É nóis. A idade chegou, né, velho? A idade. O Zé Roberto não tem problema de idade. Mas pra alguns a idade chega e... Mas ele não pode jogar... Mas o dele não pode ser problema. Começar jogando, viu? Ele é bom contra o jogo aí, o Santa Cruz da Serra. Quantos anos tem o Cleiton Xavier? 32? Não, mas... 32. Não lembro agora. Depois, peraí, gente. Na boa. Pro jogador de futebol... com exceção de talvez algumas raras exceções, depois dos 30, cada ano equivale 33 a... anos. Depois dos 30, cada 33. Ano equivale a 7. É igual cachorro. É cachorro, cara? Não, é verdade. Pro jogador de futebol, depois dos 30 anos, cada ano equivale a 7. O Zé Roberto tá jogando hoje, mas é uma exceção. O Zé Roberto, a idade cronológica dele deve estar em torno aí de uns quantos anos? 40? Mas em termos de físico, o Zé Roberto tá com quase 100. O Renato dos Santos também, então, Renato. O Renato é um outro exemplo do cara que você ninguém lembra, né? Pega o time do Vasco aí, tudo lá mais. Nenê. Pô, tá louco. Mas o Cleiton Xavier é aquele leão, velho, que não consegue mais pular pelo arco de fogo, ele só passa ao redor. Pode se queimar, né? Ele só passa do lado. já foi a época áurea dele. Passa do lado. Vamos lá, mais mensagens através do nosso WhatsApp aqui no Estádio 97. Fala, galera da Energia. Galera. Um abraço, aqui é o Rodrigo de Mogi das Cruzes. Domênico, o que você acha? Valdívia 2017 no Palmeiras. Oh? Diz aí. Bom, ruim, mais uma furada de contratação. Diz aí o que você acha. Um abraço pra todo mundo de Mogi. Quem falou de Valdívia? Quem tá falando? Ele perguntou o que você acha. Ninguém, ele não disse que alguém falou. Mas quando ele diz mais uma furada de contratação, né, alguma coisa ele deve estar escutando. Não. Valdívia já foi a época do Valdívia. Deixa o Valdívia lá. Olha aí, não agradou, hein? Não agradou. Domênico, tá bom assim. Não gostou, deixa o time do jeito que tá. Não gostou da ideia. Tá vamos ganhando, lá. Não mexe. Vai embora, vai embora. Mais mensagens. Boa noite, galera do Estádio 97. Quem fala é o Doug da Vila Liviero. Doug. Gostaria de aproveitar a presença da doutora e tirar uma dúvida. Aí, ó. Eu posso processar o São Paulo pela péssima prestação de serviço que os jogadores vêm fazendo? Ai, porque ultimamente, meu Deus, hein? Nossa. Desse jeito o time vai cair pra Série B. Ó. Forte abraço a todos. E aí, doutora Eloana Souza? Segura esse abacaxi. Então, não pode processar. E não vai cair, né? Temos duas certezas aqui. Olha. Uma é que não vai cair porque... time grande não cai. Olha! Já caíram no Paulista? Não caímos. Você, como advogada, não pode mentir. Quer dizer, pelo menos pra gente. Tá no regulamento. Tribunal, às vezes, semente, né? Rebaixamento. Então, por enquanto, só quem mentiu aqui perante o regulamento foi o Mano. Não, o regulamento que não tinha rebaixamento. Isso incomoda vocês. Então, não pode processar porque o time não é prestador de serviço. O time pode até demitir o jogador se estiver em contrato por... não trabalhar da maneira como deveria, assim como qualquer funcionário. Rescinde o contrato, mas a gente não pode processar o time. Tá, né? Certo. Oh, mas o brother perguntou bem aqui. Como é que é o seu nome mesmo? Desculpa. Arthurzinho. É o Arthur. O Corinthians poderia devolver o Gustavo pro Criciúma? Processa aí o Gustavo gol aí, ó. É nenhum mais chute fácil. No gol. Propaganda até hoje, enganosa. Aí, mano, aí, ó. Dá tempo. Mas aí. É verdade. Pior que não tem nem como. Nenhum no gol. Acho que não tinha nem nota, velho. Não tem nem como chegar e processar e falar, quero devolver. Agora, falar fica mais fácil. Não tinha nem nota. Falar em mentir, vai ter uma briga boa aí. Você viu? Filipão e Luxemburgo, hein? É porque o Luxemburgo disse que na China os resultados são arranjados. Rapaz, o Filipão arrebentou ele no meio, cara. Falou que isso é desculpa pela incompetência dele lá. Nossa! Velho. Mandou senhora. Essa, pô. Ele fica justificando a incompetência. E eu acho que também o que pegou é que o Luxemburgo chegou e falou assim: todos nós, técnicos brasileiros, estamos levando a culpa pelo 7-1, onde o técnico era o Filipão. Aí ele falou esquema de jogo arranjado. Filipão também. Deu no meio. Falou de esquema de jogo arranjado. Botou o Filipão no meio, velho. Filipão deu no meio, velho. Um desastre a entrevista. Mano, amigão, não perca a linha. Você é um frango e torce pra um time de galinha. Carcaça de frango parece um geleia. Quando abre a boca só fala groselha. Sensacional! Cara, meteu um sertanejo, Henrique, velho. Diego, ele mandou bem, mano. O ouvinte do estádio é uma coisa fantástica. A única galinha que eu conheço é a irmã dele. Juiz! E frango é no KFC, velho, é nóis. Mais mensagens aqui através do nosso WhatsApp. E aí, galera do estádio, boa noite. Aqui quem fala é o Léo, da Zona Norte. E aí, Dodô, é nóis, hein? Palestra de coração. Eu só fiquei meio indagado agora, fiquei meio curioso. Será que quando o Mano tava pedindo pros times grandes aqui da capital juntar e não deixar a Portuguesa morrer, seria porque ele tava prevendo isso no futuro muito próximo pro Corinthians e queria que acontecesse o mesmo? Exatamente. Dele? É. Abraço, galera, é nóis. Filhão, um time Exatamente. Que abocanha a maior cota televisiva do Brasil ao lado do Flamengo. O time que é o time que tem o maior número de sócios torcedores ativos. Velho, não vai morrer. Diferente do teu time. Não sei nem que time você torce, seu mané. Mas se não for, ó, o Corinthians, eu tenho certeza absoluta. Para, mano. Então, por exemplo, bobagem, é, o Paulo Nobre é como um marca-passo pro Palmeiras. O dia que o Paulo Nobre morreu, o Palmeiras morre junto. Pelo menos a gente tem dinheiro pro hospital, né? Tem nada, não tem. Tem uma pergunta olha pra você. Olha que não tem, hein? Caso é o Corinthians. Oi, Pretzel, boa noite. Alexandre Pretzel. Tô fazendo agora, eu queria inovação aí, né? Jornalismo com drone, né? Como jornalismo com drone? Não, eu faço toda a reportagem com drone, eu vou vendo os estádios, né? Volta e tudo, eu registro. Você fica isso. Fora do estádio e joga o drone lá dentro? É, exatamente, né? Não pode ir dentro, eu vou preso. Eu vou por cima dos torcedores, né? Aí eles vão subindo, vai fazendo taca, taca, taca, taca, taca, taca. Eu vou registrando. Como? Taca, taca, taca, taca, taca. É um drone improvisado com o helicóptero que eu tinha de criança. Entendi. Pergunta a você, mano. Caso o Corinthians comece a ficar numa draga, será que o Benjamin pode ser o que o Paulo Nobre foi pro Palmeiras? Poderia, velho. Presidente que... Olha... O Mecenas Bach. Poderia. Se, mesmo se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu não faria isso. Ah, mais um milhão a mais, um milhão a menos, velho. Tá todo mundo ali. Um milhão pra quem? Pra você e pro Paulo Nobre. Ah, sim. Tá tudo ali, velho. Ora, tá bom. Eu preciso nascer e morrer uns 200 bilhões de vezes pra ter 1% que ele tem. Vamos lá, mais uma mensagem. Olá, boa noite. Quem tá falando é o André aqui da Vila Alpina, Zona Leste. Eu queria fazer uma pergunta pro Domênico Gato. Domênico, na final do Mundial, você acha que o Zé Roberto devia jogar de lateral ou de meia contra o Barcelona? Um abraço, parabéns pelo programa. Ih, olha coitado, os discípulos de mano. Ilusão. Desculpa. Tadinho, velho. Desculpa, não tem nada de... Esse cara acabou de sair do Coronel Ferrarini, velho. Vamos dar uma voz de confiança pro cara. Desculpa, vocês estão criticando o ouvinte, que foi realmente... E a pergunta é pro Domênico Gato. A pergunta é pra mim. Ou se expôs vocês, ao ridículo. Ou vocês chamam Domênico Gato. Se expôs Gato ao ridículo. É, ridículo é o teu time que não consegue pagar em sexto. Você é ridículo, assim como a pergunta do cara. Porque o ridículo é o que não consegue pagar estádio. Você tá estádio, se expondo ao ridículo, assim como o ouvinte se expôs há 2 minutos. É aquele time que tem a maior cota da televisão e não consegue ficar em sexto. É o time modinha que não lota mais. O foco é a Copa do Brasil, mané. Modinha, agora é tudo foco, modinha. É, o foco é a Copa do Brasil. Ô, Domênico, não lota mais quando perde, é modinha. É moda. Quero dizer o seguinte, ô vovó. A única coisa que está lotada aqui é a sua carcaça, sua velha porca. Porra, não, não pode. Pra mim, não pode. Ele quer responder. Não tudo, pode. Porra. O negócio é o seguinte: ó, se expôs ao ridículo. Tô tentando evitar que posso você se expõe ao ridículo. Ou não, Somba, porque ele me perguntou. Deixa o Domênico falar, mano. Obrigado, muito obrigado. Meu Deus então, do quero céu. Dizer o seguinte: super pertinente a pergunta do ouvinte, porque eu também fico me perguntando. O Palmeiras, quando chegar lá, vai jogar com o Real Madrid e o Zé Roberto vai jogar na meia ou na lateral esquerda? E eu também me pergunto isso. Que é isso? Aí, ó. Eu tentei não deixar. Que isso? Ó, o cara é pai de duas filhas, tá certo? O cara tem 40 anos de rádio. Porra, não é possível. Se expôs um ridículo desse. Tentei impedir. Quem se expôs? A filhinha mais velha do Domênico, que já tem entendimento das coisas, ela fala assim: mãe... Muito pelo contrário. O que acontece com o papai? É por isso que a filha dele, a Nicole, pediu emancipação de aniversário. Pediu. Vai morar em Londres. A filha tem 8 anos. Quantos anos tem a Nicole? Ah, a Nicole tá com 10. Então, ó, com 10 anos pediu emancipação. Já tá mais alta. Pediu emancipação, velho. A filha do Domênico tem 10 anos, é mais alta que eu já. Então, ela pediu emancipação de presente. Vai ter que ouvir isso. Foram as mensagens aqui no nosso WhatsApp. No oferecimento de HDI Seguros. E aí, você tá no seu carro, tá estacionado, tá esperando sua mulher voltar das compras e, de repente, batem no seu automóvel. Você desce para ver o que aconteceu e descobre. O motorista do outro carro, sim, é Ivete Sangalo. Você deu sorte, viu, meu rei? Que a Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Também HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. O Motinha tá lá no pedágio sem parar, na Clodomiro Amazonas 1189. É isso, Cláudio Mota? Cadê o Mota? Mota! É, amigo. Eu falei para da próxima vez, no pedágio sem parar, vocês mandarem um ser humano para lá. Eu falei o contrário. Eu não pedi dessa espécie. Você não tava aí. Olha, tá na linha. Você tava nos Estados Unidos, eu falei o contrário. Eu não tava nos Estados Unidos. Desculpa, você tava em Barcelona, eu falei, bah, manda um hipopótamo, porque a probabilidade de acertar, a ligação era imensa. Não, era maior. Então, era imensa, era gigantesca. Mas ele não tá era na linha aí, ó. Tá lá, ó lá. E não ouve, ó. Tá ouvindo? Não ouve. Olha lá, não ouve. Tá no ar, não ouve. Não, mas você fechou o canal do Mota aí. Ele tava aberto aí. Bem, gente, mandaram um jabuti pra fazer o pedágio. Eu vi um jabuti comendo jabuti. Sem parar, não contratou pra ter um jabuti. Era pra ter um apresentador lá. Meu Deus do céu. Ah, que vergonha. Fiquei envergonhado perante o ouvinte do estádio. Desculpa, viu, gente? Desculpa, gente. Mas não dá. É que a grana que tinha era pra contratar um jabuti. Mas tudo bem. Vamos trazer ouvintes no 3284-7097. Daqui a pouco, sim, ao vivo, direto do pedágio Sem Parar, lá na Clodomiro Amazonas, 1189. Caçadores de aventura. Fala nisso, a diferença entre o jabuti e o caga do velho. Ah, tem diferença, hein? É o tamanho, né? É, você sabe a diferença? Advogada. A diferença entre o jabuti e o caga? Casco. Não, só consigo identificar a diferença pelo nome. Pelo nome, não, mas é o nome já tá implícito. É o casco. É o casco? É, tamanho, né? Jabuti é maior, né, velho? É maior? Não sei. Não, os dois são ruim paga, não sei o que, que é caga. Tenho medo disso. O caga tá ali no gênero das tartarugas. Pra mim, caga tá lá no momento sem parar, tentando entrar no ar. É isso! É um cagadão. Deixa eu dar um abraço rapidinho. Eu sabia que tem a Fiel Texas? Os caras nos ouvem lá do aplicativo, no Texas. Não, os caras mandaram mensagem. Aqui. Não, senhor, tá aqui, tem foto. Um abraço pra Marcelo, Davi, do Fiel Texas. E pro Solitão, que tá lá. É verdade, os caras mandaram aqui o aplicativo, olha lá. Boa. Eles ouvem a gente pelo aplicativo lá. O Solitão, por que que tá o Solito lá, tá de um lado e ele, o corintiano, tá do outro lado do vidro? Não, eu tô ouvindo o cacete. telefone. Eles estão presos no Texas. Telefone. Um abraço pro Solitão, Fiel Texas. É. Alô. Alô! Boa noite, Sombra! Ô, boa noite! Tudo bem? Tudo bem! Beleza. É o Denis Pagani! Ô, grande Pagani! E aí, Pagas? Grande Pagani! E aí, Pagani? Aqui na rádio não comando tem o casório aí! Se eu não me engano. Bem, graças a Deus. Na rádio não tem um DJ chamado Roberto. Não, Roberto não é. Não, Adriano Pagani. Adriano Pagani? Sim. O DJ das multidões. É, agora tem slogan. É o Pagas! É. O DJ das multidões. Mas que ele tocou com o David Guetta, nunca mais me atendeu no telefone, velho. Brincadeira, é a estrela. Gani Pagani. É. Ô, Sombra, aproveitando aí também que eu acho que eu liguei na hora certa. É, e a diferença entre o jabuti e o cágado é que o jabuti, ele vive na terra. O cágado, ele vive normalmente em rios. Entendeu? Ah, é? Exatamente. Então a diferença tem uma pequena diferença até de alimentação dos dois, né? Olha, como o jabuti, ele vive na terra, ele se alimenta mais de frutos e alguns, gira em torno de 5% aí entre a carne. Esse momento Discovery Channel tá maravilhoso. É, e o Cágado, teve um caso aqui até no Ibirapuera que um Cágado, ele atacou uma pomba. Ele atacou e matou e comeu uma pomba. Desculpa, mas o Cágado é tão rápido assim pra ele conseguir atacar a pomba? A pomba foge até da frente. Na verdade, assim, a pomba, ela tava muito próxima dele. Ah. E ele, por sentir necessidade de repente, se alimentar de carne, né? Que também faz parte da dieta dele. É o que eu falei, representa aí 5 a 10%, é bem baixa. Ah. Mas como ela não esperava, acho que foi uma coisa que eu não esperava, o bote dele, daquela pequena distância ali de 20 centímetros, é muito rápido. Entendeu? Ele consegue ser muito rápido. Meu, e complementando a sua informação, só, diferencia, cara, o Cágado do jabuti principalmente por ser de água doce, né? Sim, exatamente. Aí o jabuti é de água salgada? O jabuti é de água salgada? É, mas aqui é o que, o que explica aí, que diferencia. E o casco, também. Você é zoológico? Ele mexe com... Não, na verdade, eu tenho um site sobre a vida animal. É. Olha! Eu amo a vida animal, né? Na verdade, isso era um hobby, né? Hoje tá começando a virar um trabalho e eu estudo muito. Na verdade, eu passo 24 horas por dia aqui assistindo o canal da vida animal, estudando, porque é uma coisa que eu sou apaixonado pela vida animal. Você é quase um Richard Rasmussen. Por exemplo, você que conhece bem sobre animais... Tente nos ajudar. Da onde veio o Mota? Como ele vive? O que ele come? O Globo Repórter tentou fazer, mas também não conseguiram. Não conseguiram, gente. É, não, esse daí é mais complicado. Esse daí é bem difícil. Que espécie você acha que é o Mota, o cheiroso? O Mota? Ele é uma mistura aí de alguns animais aí bem diferentes, né? Não é difícil. É do ramo dos equinos? Não, o equino é inteligente. Perto dele. Perto dele, os equinos são Einstein. Ai, meu Deus do céu. Mas legal isso aí seu, viu? Essa história do seu. Qual é o site? É My Pet Center. My Pet Center. Isso, ele é um site lá informativo. Ah, desculpa, né? My Pet Center, na verdade, você deve estar vendendo biscoitinho, ração. Vai, fala a verdade. Não, pode entrar lá que você vai ver que eu não tô vendendo, não. Tem tipo de tartaruga pra cacete, hein? Puta vida. Eu, por enquanto, não tô vendendo, não. Futuramente a gente tem um projeto aí que, se Deus quiser, der certo, aí a gente vai abrir alguma coisinha pra vender. Mas por enquanto é mais informativo mesmo. É que, na verdade, eu ia pesquisando e eu queria guardar isso num HD, queria deixar guardado pra mim, até com uma coisa futura pra pô, legal isso daqui. Aí eu falei, pô, por que não montar um site? Aí eu montei um site pra ir guardando minhas informações. Uhum. E aí eu fui montando algumas parcerias, fui fazendo algumas ações aí, e aí foi se tornando legal. Mas, e aí, amigão, agora eu tô com um projeto, agora eu parei só pra fazer isso, né? Mas seu conhecimento aí é somente teórico ou você atua na prática também? Você vai atrás dos animais? Tem esse interesse aí? É, na verdade, assim, mano, por enquanto, como eu ainda não tenho uma renda fixa disso, né? Eu peguei todo o dinheirinho que eu guardei e eu investi nessa parte. Eu, por enquanto, não tô indo assim, como se diz? Eu tenho um dos meus sonhos aí, resgatar animais, né? Isso, na verdade, é um dos focos que eu tenho dentro do projeto da empresa. Então anota aí, resgata aí, Clodomiro Amazonas, 1189. Mas leva 25 dardos tranquilizantes. E o seu Bento também atua atrás dos bichos, viu, mano? Na prática. É? É, você não viu ele com a Genoveva? A relação que eles têm. Ô, estranha, doutora, você conhece tudo também. O que é um bicho de goiaba? Pô, você nunca viu um bicho de goiaba, velho? Estranha. Conheço tudo. Explique. Bicho de goiaba não é uma minhoquinha? Uma larva. Uma larvinha. Segundo minha avó, o problema não é você achar um bicho de goiaba. É você achar meio bicho de goiaba. Por quê? Porque a outra metade você comeu já. Alguém já comeu, né? Você mordeu e acha melhor. Não, mas não tem problema se você comer. Nenhum. Não é um bicho que... Absolutamente nenhum. Não é um bicho que vai te causar mal. Você assistiu o Papillon? Papillon. Papillon, o Steve McQueen com a barata. Ali é barato. Beijo, ela assistiu o Conde de Monte Cristo. Eu vou falar pra vocês. Eu comi barata esse ano, é um gosto bem estranho, mano. Você comeu barata? Tive que comer. Barata e larva. Ele comeu lá. Comeu, já falado aqui já. Ele falou a verdade. É o gosto de pinhão mais forte, velho. Gosto de pinhão? Mais forte. Pinhão já é ruim. É mais forte. Você já comeu rã? Eu já. Nossa, dá uma dor nas costas, né? A bichinha fica pulando, vai, para, velho. Essa foi boa, Marcelo. Ô, Denis, que time você torce? A bichinha consegue ficar pulando? Que fazer? É complicado, né? Eu acho que eu vendo a situação aí do São Paulo, porque eu liguei aí antes aí, no começo do ano, consegui falar com vocês, e até em relação ao... A parte quando falaram do São Paulo se classificar para Libertadores. Eu era dos ouvintes que era contra o São Paulo se classificar, porque a gente ia acabar meio que maquiando aí o que realmente está estourando agora aí pro São Paulo, né? Que a gente está vendo aí que é um grande problema, né? Eu acho que assim, time grande, eu até concordo na época do Dodô, o Mota falou para mim não, que time grande tinha que disputar todos os títulos possíveis. Mas eu acho que chega uma parte que o time grande, ele tem que colocar o pé no chão e fazer uma autoanálise, né? Fazer uma lavar roupa suja que tem, fazer uma limpeza geral para poder você ter um projeto pro seu próximo campeonato, pro seu próximo ano. O São Paulo, acho que ele veio todo ano com esse negócio e ele sempre veio com aquela... a pior fase do São Paulo, pior época do São Paulo, o São Paulo chegou em quarto, se classificou para Libertadores e não via aí, tá aí quase 9 anos sem ganhar nada, né? Então, acho que muita coisa, quando você vem se classificando para uma Libertadores, que agora até aumentou pro G6, né? O São Paulo tem uma grande chance até de se classificar. Quando chega nesse projeto, digamos que aconteça uma sorte do São Paulo se classificar, entrar no G6, G7, pode virar até um G8. Digamos que ele entre, se ele se classifique, viu? Mesmo assim a gente conseguiu se classificar, vai maquiar mais uma vez, vai deixar o torcedor aí feliz porque se classificou, mas a gente não chega no objetivo que é o título. Então eu penso que é um pouco complicado. Eu acho que nessa hora tem que sair, tem que rever muitos conceitos, tem que mudar o principal, que é a diretoria, que não adianta técnico, jogador, que ninguém vai dar jeito enquanto ali não tiver uma diretoria séria, uma diretoria que trabalhe mesmo pensando no clube, né? Você sabe que eu tava vendo uma entrevista do Leco no Globoesporte.com? Você sabe quando eu vi que o Leco assumiu a presidência aí na vaga do Aidar, que renunciou? Eu fiquei até feliz porque eu vejo no Leco, pelo menos é o que me passa, me passa idoneidade, me passa um perfil bacana. Mas e dizem que ele faz um trabalho financeiramente bom dentro de São Paulo. Alongamento de dívidas, etc e tal. Ok. Mas, contudo, é inegável que o planejamento de futebol desse ano foi horroroso. Principalmente no meio do ano, foi tenebroso. O que coloca o São Paulo dentro desse buraco que nós estamos hoje. Agora, o que me deixa mais puto, bicho, é que vai lá e dá a entrevista. Ok, no fim do ano disse que não tinha nem dinheiro pra pagar água, né? Não tinha dinheiro pra pagar água, era complicado, beleza e tal, montar o time era difícil. Ok, até que conseguiu montar uma equipe razoavelmente competitiva dentro daquele cenário. Mas chegou no meio do ano mais solucionado, sabia que ia perder os jogadores, não se precaveu, perdeu os jogadores, ficamos com um time tecnicamente muito fraco, né? Agora dá a entrevista, nós aí perigando cair, ele dá uma entrevista, a meu ver, extremamente eleitoreira. Apesar de não ser o torcedor que vota, dizendo que em 2017 o São Paulo terá jogadores do nível de Fred e de Prato. Não quis dizer que são esses jogadores, mas os jogadores serão contratados neste nível. Como pode, aí, diante de uma situação dessa, ficar dando declaração assim? Porque a realidade é péssima. A crença que a gente tem nessa administração é nula. E você não acha que desmerece o atual elenco? Não, ele dentro da entrevista, ele falou assim, não, tem boas peças nesse elenco, né? Diz que vai ter uma reformulação, ao mesmo tempo diz que vai ter uma reformulação. Mas vai lá e dá uma entrevista que, a meu ver, é extremamente demagógica. Dizer que vai trazer reforços do nível de Prato e Fred. Sabe por quê? Porque lá atrás, também no meio do ano, também tinha dito que ia trazer bons jogadores. Não trouxe. Mas, Sombra, o ouvinte falou que acha que não tem que disputar a Libertadores do ano que vem porque acha que isso vai maquiar um pouco. Mas se a gente não tivesse disputado a Libertadores esse ano, a gente não tinha conseguido a renda que a gente conseguiu. Será que não disputar é proporcional à perda de dinheiro? Olha, eu acho que para você disputar um torneio desse, ok, o dinheiro ele é legal. Mas, gente, precisa estar dentro de um planejamento maior, né? Disputar para você estar lá também com um time ridículo? Então, mas será que esse ano a gente não tinha perspectiva? Foi indo a trancos e barrancos e reverteu muito dinheiro. Reverteu. Aumentou sócio, o público. Mas não vamos esquecer também que Copa é diferente de pontos corridos. Em Copa, até Once Caldas já foi campeão. E o São Paulo, por muito pouco, não ficou fora. E, aliás, me arrisco a dizer que, lógico, teve o seu mérito de conseguir reverter. Mas não vamos esquecer daquela vitória lá do Trujillanos sobre o time da Bolívia, que caiu do céu pra gente. Não, eu concordo, só digo ninguém assim... Ninguém esperava o Trujillanos ganhar do time boliviano. Aquele resultado do São Paulo lá podia não ter servido. No último, a gente ter sido eliminado na primeira fase. Ó, e outra coisa, na Libertadores, São Paulo fez 3 jogos bons. Não, eu concordo com você, mas eu tô falando assim, será que não é interessante entrar pelo dinheiro que reverte nos poucos jogos que seja disputado? Então, desculpa, até é estranho, desculpa eu falar. Eu não sei se é interessante, porque é o que eu falo. Eu pensando até como formado que sou em administração, né? Eu sou um administrador. Ó, estão precisando lá no São Paulo, viu? Eles não sabem, mas estão. É. Mas assim, eu enxergo que assim, para você poder ter renda, que nem até o Mano tava falando aí, que o Mano falou a questão do estádio, você precisa... Hoje, o maior exemplo disso, você pode perceber é o Corinthians. O Corinthians, quando ele conseguiu o estádio, que ele construiu o estádio, que ele fez todo aquele projeto, o time veio embalado, o Tite conseguiu montar um time legal e tal, você tinha 40 mil toda vez lá. Hoje você tá vendo que não alcança isso. Então assim, hoje se o São Paulo fizer um projeto, não precisa entrar na Libertadores do ano que vem, que a gente tem uma obsessão para Libertadores, que eu acho que é o do torcedor São Paulino mesmo. A gente não vai entrar, né? Não vai entrar. Olha, não vamos nem pensar na hipótese, né? É, então, só que eu falo, só que não adianta você entrar na Libertadores ano que vem, que nem hoje, se a gente entrar para Libertadores, a nossa expectativa é de contar que igual esse ano, sorte. E eu acho que assim, só sorte você não vence. Você tem que ter um projeto, você tem que ter... E assim, a partir do momento que você monta um time forte, um time estruturado, um time que te traz confiança, se você colocar qualquer camisa de qualquer jogador, você vai vender muito, você vai lotar todos os jogos, porque você tem um projeto, a torcida confia naquele time. Hoje você vê o Palmeiras, você pega o Palmeiras, o Allianz Parque lá, tá lotado todo o jogo. Por quê? Porque o torcedor confia no time. Se amanhã é o Paulo Nobre, ou qualquer pessoal do marketing falar, pessoal... Vende-se camisa do, sei lá, do massagista do Palmeiras. Vai vender. Por quê? O Palmeiras hoje está trazendo isso. Está no destaque, está na mídia. Então, acho que tem que ser feito um projeto. Não adianta... E, assim, é um projeto próximo. E é aquilo que você falou no começo, Sombra. É projeto que, assim, vamos vender o Ganso. Temos que... Ah, o Calleri vai ficar 6 meses. E quem repõe? Gilberto? E aí, quem que você traz para o meio-campo? Aí, você adapta o Cueva? Aí você tem o cara lá, o Daniel, que é o cara da posição, vai pro banco, não põe o cara pra jogar, se não põe, então não leva pro banco, porque senão você tá queimando o cara, se adaptando um cara ali. Então assim, você vê que é um projeto, assim, a diretoria tá mais perdida que azeitona em pão doce. O técnico que entra lá não sabe o que tá fazendo, tipo assim, se não vou colocar a culpa no Ricardo Gomes, mas é um técnico que não deveria nunca mais pisar no São Paulo, não digo pelo agora, mas em 2009, se não me engano, foi quando ele dirigiu o São Paulo. Então, assim, não adianta. O São Paulo hoje está agindo no desespero. Veio o Marco Aurélio Cunha no desespero, veio o Ricardo Gomes no desespero, e tudo que está sendo feito de contratação é no desespero. E aí é o que eu falo, a gente entra na Libertadores sem projeto, sem você ter uma análise daquilo para o próximo ano, você vai jogar no desespero novamente. Ô, não tem Pagani, jeito. Muito obrigado aí, sua participação sempre muito valiosa, bacana. obrigado vocês. Sombra, queria te pedir se eu podia ir na rádio e tirar uma foto com todos vocês aí, se você me permite. Olha, de minha parte, beleza, cara. Agora eu não sei se o resto vai querer. Vocês vão querer tirar foto? Opa, lógico, eu pô. Tiro, tranquilamente. Todo mundo claro, pô. O Ben já não se manifestou. Ah, amigo, é melhor não, amigo. Não, eu queria mandar um abração pra vocês aí, falar pro Beijo. O Beijo acho que ele se manifestou, porque eu que fiz a musiquinha pra ele aí da outra vez aí que eu mandei. Foi eu que fiz aí, tenho outra engatilhada musiquinha pro Beijo aí. Ah, não é boa. Não fica bravo não, viu, Beijo? Fica tranquilo. Ele gostou. Ele não gosta não, mano. Ele gostou. Mas mandar um abração pra vocês, mano, você é demais. Valeu, mano, tamo Doutor, junto. Não preciso nem falar de você, nois. Que você é mais do que um amigo aí, você é um brotherzato. É nóis, irmão. Sombra, valeu. Valeu. É, obrigado aí vocês, estranha, o Bá também aí, Bá, abração aí. Obrigado. Mandar um abração pra todos vocês, Rude, você é sensacional nas invitações, racha o bico aqui. Valeu, moleque. Você. RG, a cabeça pensante aí do estádio. Olá, velho, tamo junto. Um grande abração pra vocês aí, Deus abençoe vocês aí, tudo que vocês têm. Amém. Falou, valeu. Vocês têm milhares de anos aí pela frente que vocês merecem, tá valeu, bom? Valeu, cara, obrigado. Meu, valeu. Abração, ó, mandar um abração, só mais um abração pro Felipe aí, pra Bia, mandar um abração pro pessoal aí. Tá bom. Tá bom. Valeu, abraço, obrigado. Valeu. Esse é o Estádio 97, no oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! KFC, quer saber onde tem o frango mais gostoso do mundo? Vai lá no kfcbrasil.com.br. Mano, oi. Quem tá cheirando mal aqui na mesa? Ah, velho, todo mundo aqui. É mesmo? Os caras tão numa caatinga, sombra. É. Ó, o Benjamin não. Não. Porque o Benjamin usou o Bozana Extreme, velho. O Benjamin usou o desodorante Bozana Extreme. O Benjamin é ligeiro, mano. É, rapaziada, sabe aquele... Ele usa até na virilha? Também, lógico, tem que estar cheiroso, né, velho? Vai saber quando ele vai ter que sacar. Vai saber quando vai ter que sacar da cueca, mano, né? É, rapaziada. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Claro. Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, brother. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, você pode sair agora do trabalho, eu sei que você vai bater aquela bolinha de quarta-feira à noite, você pode passar um Bozano Extreme, você termina o jogo, você pode ir direto para balada antes de voltar para casa. Você vai estar cheirosinho, não precisa nem tomar banho, velho. Não precisa nem tomar banho, porque eu tenho certeza que você vai estar cheiroso e vai passar o rodo na balada, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. São 72 horas, cara. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Não é que concorre, não. Você ganha. Ganha um kit top e exclusivo do desodorante Extreme, tá legal? Então fala a frase, não vacila, não. Bozano, jeito de garoto... Cuidado de homem? Agora sim, fala, mano. Só pra acrescentar, Sombra, uma informação aqui referente ao Campeonato Brasileiro. Tá acontecendo agora 2 jogos. Um é o Vitória e Grêmio, tá 0x0. E o outro jogo que interessa diretamente Nossa, a torcida do Corinthians. Vitória e Grêmio interessa muito ao São Paulo, viu? Então, tá 0x0 por enquanto e o Vitória mandou uma bola na trave já. Na trave. E o outro jogo, Sombra, é Atlético Paranaense e Chapecoense. É um jogo que interessa ao Corinthians. O Atlético Paranaense tá perdendo. Na briga pelo G8. Pelo G6 ali, né? O Atlético Paranaense está perdendo em casa pro Chapecoense. É isso aí. É, Tricolor, vamos ao G16. Alô, Motinha! Olá, Chefinho, tudo bem? Boa noite! Boa noite, Olá. Motinha! Boa noite! É isso aí! Boa noite, Chefinho, estamos aqui no pedágio do Estádio 97 sem parar. Né? Ah. Itaí Bibi, na Clodomiro, Amazonas. Né? E vamos aqui falar com os torcedores aqui. Qual é o seu nome? Gabriel Ferreira. Gosto pra quem... Palmeiras, segue o líder, Dodô. Boa, nós. Boa. Ele é parente do Bar, ele fala que é do Bar. Eu sou meio gago, e aí, Rodilanducci? Você lembra de mim? Meio Opa. Gago. Você lembra Quem dele? Gabriel é? Ferreira. Ô, Gabrielzinho, o cara veio lá da Serra de Taubaté pra assistir meu show, velho. Ah, de jegue? Ô, moleque, é nóis. Ele é esposa de moto, aí eu dei um par de ingressos pro meu show, depois ele voltou. É nóis, mano. Valeu, É nóis. Domênico, Bar, Dodô, nóis. Mano... Beijo, tamo junto. Adoro vocês, hein? Ouço obrigado. Nós, nós. Apesar de vocês ser corintiano aí, Benjamin, mano, nada contra. Ah, mas já foram valeu, mais, tamo viu? Tamo junto. Já foram mais os cambal, é eu sou corinthia, rapá. Então, não, beleza. Você é corinthians, o beijo é corinthians. Adoro é vocês, mas eu não posso deixar de falar uma coisa. Chupa, mano! Eu não posso mandar você pra outro lugar que não seja o inferno. Ah, não, mais uma coisa, mano. Vocês até a Confederação Sul-Americana de Futebol ajuda vocês. Hein? Aonde? Antes era 4 que ia pra Libertadores. Só porque vocês estão lá pra oitavo, nono. Time grande é assim, Paquito. Colocaram em sexto. As montanhas se movem pra favorecer. Time grande é assim, move montanhas. Não chupa. Parece David Brasil. Um abraço, então. Valeu. Um abraço pra todos vocês, ouço vocês todos os dias, adoro vocês. Parabéns. Obrigado. Parabéns, valeu. De coração, eu adoro ouvir vocês. Muito obrigado. Obrigado, valeu pela audiência. Ah, vamos lá, próximo. Qual é seu nome? Fernando. Fernando, torce pra quem? Corintiano, é claro. Não, acabou nada. Eu hoje, quero mandar tá um chupa Dodô, né? Que é de lei. Você tá de brincadeira. É, lógico, e falar, mano, você tá louco, é o melhor. Né? Valeu, irmão. Dá pra ele aí, ô trouxa. Lei. Obrigado aí, valeu pela audiência, mano. Não, tamo é nóis, mandar um salve pro Fabinho e pro Rodrigo boa. Cordão. Só ficar jogando videogame. Opa! Anotado salve aqui. Falou, é nóis. Chupa, valeu. Dodô. Chupa você, ô trouxa. Não, trouxa não, Domingo. É, pô, isso aqui é o quê? Vamos. Pra mandar chupa pro líder. Opa, aqui é o William Perdendo, Valentina Pereira, beleza? Sim, tudo bem? Pro glorioso Santos, salve RG! Vamos ser campeão da Copa do Brasil! Together, velho! Vamos nessa, que é bom a beça. Tá animado assim, velho? Ah, tô animado, eu acho que... Não, Motinha. Acho que a gente tem um bom time... E acho que dá pra conquistar alguma coisa. Eu acho que a gente conseguiria chegar no brasileiro, mas ficou meio longe. Mas eu acho que a Copa do Brasil é nóis. Tá bom, tá bom. Copa do Brasil tá bom. Oh, agora deixa eu falar, deixa eu mandar um eu te amo aqui pra minha namorada Natália, que tá aqui comigo hoje. Conheceu o Motinha toda, tiramos foto e tudo mais. Cuidado com o Motinha, hein? Ela liberou ele pra mim, RG. Ela falava, chega mais perto pra tirar foto, dá um beijo nele. Esse cara abusa dos convidados, não dá pra ser assim, não. Cuidado, velho. Tchau, tchau, rapaziada. Valeu, falou, valeu. RG, falou, mano. Alô, fera. Domênico, toda a rapaziada, adoro vocês. Valeu. Escuto todos os dias aí. Obrigado. Obrigado. Together. Nossa, o último chefinho, vamos lá, qual é o seu nome? Alan? Torce pro Corinthians. Guarulhos, São Rafael. Ô, beijo, quero ver se você conhece São Rafael em Guarulhos. Não é Guarulhos? Você falou, seu tonto. Não, qual bairro? Se eu não me engano, é Guarulhos, que eu tenho quase certeza. Se é o mesmo que eu conheço, é Guarulhos. Guarulhos. Acertei. Tô GPS Man, velho. Traz a tua irmã, ô trouxa. Dodô, tem uma menina no estúdio. E daí? Esse é trouxa. Esse é trouxa mesmo. Tem uma menina no estúdio e algumas milhares que ouvem a gente. Vindo pelo carro. O Domênico ofereceu, ele falou que tem quatro irmãs. Ah, manda ele trazer aí. Quero que se dane. Não vai dar conta, Dodô. Se ele trouxer as quatro, você vai pedir ajuda pros universitários. Traz aí, prova. Traz aí pra você ver, ô trouxa, como é que funciona. Vou te ensinar aí como é que funciona, que você não sabe como é que funciona, mané. O que foi? Você tá sentindo cheirinho? É eu que peidei, ô trouxa. É isso aí. É isso aí, ô trouxa. Tem menino no estúdio, Domênico. Vermelho. Tomou vermelho. Gente, que menino aí. Ué, qual o problema? Vermelho. Vaza, vaza, vai embora. Vaza. Idiota. É, o Domênico já tá... Então quer dizer o quê? Você ouviu a frase do Domênico? Ele tá começando a escorrer pela perna. Não, tá para, que nojo. Para. Ô, Motinha. É isso aí, chefe. Então acabou aqui. O rapaz mandou um chupa, mandou um abraço pra todo mundo e ofereceu a irmã pro Domênico. É isso aí. Muito bem. Não, obrigado. Esse foi o Pedágio Sem Parar, no Itaim, Rua Clodomiro, Amazonas, número... Número 1189. É isso aí. Encerrando mais um pedágio. Sem parar, hein? Olha... Quantas vezes um adesivo não foi importante dentro da história? O Paz e Amor, o No Stress, a bolinha amarela e sorridente do Smile. Pois é, agora quem está revolucionando com adesivo é o Sem Parar. Porque agora o Sem Parar funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar o seu carro muito mais bonito e com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, ei, tá esperando o que para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. É isso aí, estamos chegando ao final de mais um programa. Queria agradecer aqui a presença dos estranhos no Ninho, que vieram aqui fazer o programa hoje com a gente. Agradecer o Arthur Henrique. Boa, Arthur. Posso mandar uns abraços aí? Pode. Manda. Posso mandar um abraço aí pro meu time Tropa de Elite. Ah, legal. Maconheço, o IRM, o PFC. Mandar um beijo pra minha mãe aí, pra o pessoal do trabalho lá da Gerdau. Muito legal isso. Trabalha onde? Na Gerdau. Gerdau, tá muito certo. Muito legal. Mandou um abraço pra todo mundo. Chato pra cacete. Ele tem amigos. Tem dois que ele mandou. Dois e a mãe. E também agora vamos falar aqui com a nossa participante de hoje, a doutora Eloana Souza, que está aqui dentro da campanha Outubro Rosa do Estádio 97. Durante outubro, todo dia uma mulher está do ouvinte convidada. Olha, Sombra, eu queria super agradecer. Deixa ela falar, cacete. Um abraço pro meu pai, pra minha mãe, pessoal do escritório lá em Alphaville. Meu, foi super legal participar, eu sempre sonhei com isso. E, meu... muito bacana, não tem nem palavras para descrever o que foi isso. Obrigado, doutora Eloana. Nossa, foi bem parecido. Ah, é. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, falar que eu tô disponível pro mês todo de outubro, posso voltar aqui mais vezes. Olha só! É, mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra Xuxa e pro Xuxa. Olha, um beijo pra você, doutor. Quem é a Xuxa? Pra Xuxa, lembra que no programa que dela todo mundo falava, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você? Depois foi pra Record, ninguém... É, eu tô mandando um beijo pra ela. Pro pessoal do escritório, que tá lá ouvindo, e eu não vou citar nomes, que são muitas pessoas, e pro meu amigo que apresentou o estádio pra mim, um beijo pra todo mundo. Como foi? Só um minuto. Não, que isso? PA. Não, PA, é PA é Paulo. Paulo Alberto. É. Não. É o BLK. Abreviação de Belisco. Belisco. E PA, você sabe o que é? Não, o que, que é? Ah, imagina. Não, é Paulo Agradecemos Alberto. Todos pela presença. Valeu, viu? Muito legal a participação de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, viu? Demais. Um abraço pra todo mundo, menos pro beijo. Ai, nossa. Falou, meu amigo. Você não sabe como eu tava esperando um abraço teu. Vai, caçar homem na rodoviária. É, muito bom, muito bom. Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui, PA, o PA lá em... Conhece o PA lá nos Estados Unidos? Não, não diga isso. Não. O DF lá. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro pessoal do time de futsal da Narita, que vai fazer a festa do time no sabadão no Magnólia. Narita é nós, velho. Então, aí, ó. Sábado Larica? Tem Narita. Narita. Oh. É, festa no sábado lá no Magnólia, RG. Cola lá. Narita é nós. Mandar um abraço aí também pra rapaziada aí do pessoal da portaria aí da Fox aí. Todo mundo ouve o programa diariamente. Obrigado, gente. Quem valeu. São os porteiros? Quem? Como é que é o nome daquele gordinho que parece o Ibra, que ele tinha o cabelo lá... O Chuquinha. É, o Chuquinha, mano. Ah, toda rapaziada Chuquinha. Lá, mano. Obrigado aí. Os caras adoram abraço pro... cara pra direto, mano. Abraço pra galera lá. Obrigado, gente. Valeu. Os caras adoram o Mota. Diga, doutor. É mesmo. Pô, então já sei. O vocês pessoal... caras também? Oi? Pode falar, doutora. Não, o pessoal que eu vou no jogo do São Paulo tá aqui falando que eu mandei beijo pra todo mundo, não mandei pra eles. Ah. Então... Mano. Um beijo pro pessoal que eu vou sempre no jogo, que tá junto comigo, a gente vai tudo. É isso aí. Tá pegando. Quem dera. Muito Quem bem, dera? Olha. Dica pra vocês aí, olha, Buru Sushi, ó, restaurante japonês de primeira linha, Avenida Morumbi, 6936, às quartas-feiras, é a quarta-feira do Rivelino, lá no Buru Sushi, Avenida Morumbi, 6936. Pessoal aí da área, não deixa de ir, não. Legal demais, viu? Boa. É isso aí, Estádio 97 tá chegando ao final. Volta amanhã no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha. Sem burocracia, é na BV Financeira. KFC, quer conhecer melhor o frango mais gostoso do mundo? Curta KFC Brasil no Facebook. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra, é gol RG número 2. Muito bem, você vai dizer quem ganhou... Ganhou o boné da energia? Isso! Quem ganhou o boné da energia 97 foi o Denis Pagani. Boné produzido pela Vista Aérea. Os melhores bonés do mercado são da Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Isso, você quer saber quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Que são produzidos pela fitcamisetas.com.br. O Marcelo Rissi. Boa! Parabéns a todos, 3 dias úteis para retirar, entre 9 da manhã e 5 da tarde, tá bom? Até amanhã, 5h30, aqui na Energia 97. Vai, São Paulo, projeto G16. Na Energia tem 1 hora de música sem intervalos. Check. Energia máxima. Energy. Energia 97. Spirit, 29 de outubro no Sambódromo do Anhembi com 4 pistas. Spirit. Spirit. No Main Stage. Alô! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Clapton. Ilusionais. Bring it back. Férias Groove.